Gente, eu posso pedir um off só pra rapidinho pra vocês? Moura, olha pra tua foto. Meu Deus. Atrás de você parece ter um fantasma olhando. Cara, eu tô assustado com o olho. Tem um fantasma. Foto. Que diabos é aquilo? Que foto? É um fantasma, eu não sei, não tô vendo foto. Foto do foto avatar no Skype. É, não tem? Não, eu não tem. Sei olhar. Aqui não tem nada, não. É assustador, cara, atrás de você tem um... Isso é só um vulto. É, o Modesto tá viajando. Você está... Olha o olho, cara, bicho. É, a terceira ordem mundial que botou esse fantasma. Aí, é, é o melhor. Illuminati. Assustador é o seu avatar, Modesto. É, esse bozo aí, cheirador, caralho. É o Modesto. Dá um pozinho aqui no meu nariz. Ele já tá com o dedo no nariz, mano. Traz o pó aí, traz o pó aí. Eu já contei quando eu encontrei o Fandeco Pipoca. Não me lembro. Porque ele mora em Balneário Camboriú, né? Aí ele tem uma cara de espetinho lá. Nossa. A gente foi comer lá. E ele veio especialmente servir na nossa mesa. Olha que ele tava servindo. Um amigo meu olhou pra ele: cara, posso te falar uma coisa? Quando eu era criança, a última coisa que eu pensei na minha vida é que o Bozo ia me servir um espetinho de carne, cara. Que merda. Que foda. Olá, amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Vai arranjar o que fazer da vida, né? Senhores, podcast Areva nas suas orelhas de novo, aqui é o Freud. Estamos aqui hoje com o nosso time de especialistas cinematográficos, senhor Thiago Moura, boa noite. Boa noite, para o alto e avante. Senhor Luiz Modeste, como vai, senhor? Shazam. Senhor, vira e mexe a cadeira. Do you believe me? Porra. Podcast Clube Clube. Isso é por causa do seu avatar? Fala It's a Trap agora. Cara, eu não sei nenhuma frase da DC pra falar agora. It's a Trap. Seu Marcelo Soares. É, e avante, Vingadores. Não, pera. Então, aqui estamos muito preocupados com o futuro, né, da Warner, essa empresa que realmente está em dificuldade, a gente tem pena, né, as pessoas passam dificuldade, a gente sabe, a gente é muito altruísta, a gente se preocupa com o bem-estar do próximo, a Warner, tadinha, está passando problemas, né, então nós somos pessoas que queremos o bem de todos, temos que ajudá-la, não é isso, senhor Moura? Sim, claro, ela já está tomando uma surra de laço, de chicote. Da Marvel, né? A surra de pau mole, né? Vamos falar a verdade. Na cara, né? Tá tomando uma surra de pau mole da Marvel Studios, que tá fazendo aí, já tá na fase 2, daqui a pouco vai engatar a fase 3, daqui a pouco já tá na quinta marcha. Como diz a Dilma, no que se refere a filmes live action, né? Sim, sim. Daqui a pouco já tá na quinta marcha aí a Marvel e a DC ainda nem saiu dos boxes ainda, né, cara? Tá mal, né? Dizem que vai começar agora com a estreia do Man of Steel, né? Do Super-Homem. Superman. Sim, sim. Mas aí a nossa preocupação é essa. A DC tem alguns filmes pontuais, mas não consegue, né? Não sei qual é o problema da Warner, esse medo, tá com medo de investir no justamente no filão que tá rendendo pra cacete, né? E que ela já tem um grande sucesso nesse filão, que foi o Batman. E, cara, uma porrada de personagens, uma porrada de projetos que os caras anunciam e depois dá pra trás e não andam, ou então fazem merda, né? Então a gente vai tentar ajudá-la, tadinho. Falando aqui, vamos fazer uma sessão totalmente de opiniões altamente relevantes ou não sobre como que deveriam ser os filmes dos heróis da DC Comics. Certo, senhor Marcelo? Certo. Agora você falando de que a DC já... A Warner já pensou, lançou ideias e voltou e tal. Eu me lembrei agora que quando a Marvel lançou... A Marvel não, quando a Sony lançou X-Men 1 ou foi 2? Que a Fox lançou X-Men. A Fox. Obrigado, pessoas mais inteligentes e memória melhor que a minha. Você parece que é burro, rapaz! Eu tô falando! Quando a Fox lançou, eu acho que foi X-Men 2, a Warner já botou anúncio que, não, vamos fazer os Metal Men, os Homens Metálicos, porque são os X-Men da DC e não sei o que, até hoje, né? É, podemos começar daí. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar vários personagens aqui, vários grupos e personagens, e totalmente livre, né, para cada um falar a merda que quiser. E vamos ver se há alguma ideia que preste, que a gente possa protocolar e mandar para a Warner e ver se eles, né, tomam vergonha na fuça e seguem adiante com algo interessante, né? O Marcelo começou aí já citando os Homens Metálicos. Cara, sério? Homens Metálicos? Vocês acham que isso aí dá um filme, cara? Dá pra fazer um crossover com Homem Borracha. Quer? Puta que pariu. Não, Homem Borracha daria um filme maneiro, vai. Se for totalmente voltado pro humor. Os Homens Metálicos são aqueles que cada um tem um... É, o cobre. Eu lembro mais ou menos deles nas histórias do Superman, não era isso? É, aí eles se juntam e... Vai, planeta! É, são, eles foram só seres foram criados por um doutor, que eu não me engano, é o mesmo cara que faz o... Doutor Ivo, não é? É. O Dr. Magnus. Magnus, isso. Exato, que eles são ligas metálicas, né? Cada um é uma liga metálica. E aí eu ouvi falar que teve uma versão agora, alguns anos atrás, que eles eram mais puxados pro humor e que até que era bem, bem elogiado, até acharam bem interessante. Eu acho que se fosse puxado pra essa questão do humor com alguma ação, ia ser meio que um Quarteto Fantástico da Fox, né? Mas eu acho que não, cara. Pra começar, isso aí já ia envolver CG pra caceta. Porque eles mudam de forma, sei lá o quê. Mas hoje em dia tá fácil isso aí. É, né? Então, mas aí vai ficar um filme só com personagem em CG praticamente, cara. Eu não acho que isso dá muito certo, não, cara. Não querendo queimar o podcast inteiro com o comentário que eu vou fazer, mas os caras têm uma puta de uma bomba na mão, né, cara? Fazer algum filme que dê certo da DC, assim. Sabe por que eu acho que não, Vini? Pelo seguinte. A Warner é hoje o maior estúdio de cinema do mundo. Sim, se tem alguém que tem recurso para fazer isso, é a Warner. Então, mas não tem roteirista, né? Recurso pode ter, mas tem roteirista. O roteirista tem o mesmo que todo mundo tem, cara. O que a Marvel consegue, cara? Pois é, então, mas é porque a Marvel teve um plano, né? A Marvel Studios tem gente que entende de quadrinhos porque o estúdio pertence à Marvel. A Warner é dona da DC. Mas mesmo assim... Popular não entende porra nenhuma. Mesmo antes da Marvel conseguiu fazer alguns filmes legais, assim, mesmo antes de ter essa autonomia, né, pro próprio X-Men, são os dois primeiros filmes, eu gosto bastante. Entende e não entende, na verdade, né? Porque, assim, lógico que os filmes da Marvel são bons e tal, mas se você pegar, por exemplo, aqueles filmes que eu não conheço, mas ouvi falar, aqueles 3X, os caras bebem muito mais os quadrinhos, você vê que tem muito mais fidelidade com os quadrinhos. Mas aí é que tá, eu acho legal exatamente o fato da Marvel conseguir pegar os quadrinhos e transformar uma coisa que é pra todo o público, né? Tá ligado? Eu acho que a fidelidade excessiva... Aí fica atrapalha. Geralmente dá merda, né, Watchmen? É que o Vini falou dos 3X. Pra quem não entendeu, 3X é o pornô, entendeu? Sim. E o pornô acabou virando um Batman Feira da Fruta liberado, assim, entendeu? Muito legal, é legal o que eles fazem, eu acho bacana, mas eles fazem camp. Eu não quero isso no filme da Warner. Não, mas pelo menos o visual é algumas vezes acesso, né, cara? Porque tem uma imagem da Mulher Maravilha. Sim. Aí que tava, porra, melhor do que qualquer versão. Eu tenho uma da imagem da Mulher Maravilha que, se eu te mostrar, ela parece que tá boneca de cera. Imagens, eu quero imagens. Dá imagens na tela aí. Imagens com o comandante Hamilton, pois não, comandante Hamilton! Não, mas o podcast sobre a indústria pornô vai ser outro, né? Mas não se aprofundando muito no negócio da Marvel, tem um planejamento, Vini. Cara, na boa, eu sou meio cético com relação a isso, cara. Inicialmente eu não acho que tinha esse planejamento todo, não, cara. E, inclusive, fizeram algumas lambanças, assim, que depois de não, isso daqui vamos ter que mudar. O que eu digo, o que eu digo de planejamento é relativo aos Vingadores, né? Depois eles engrenaram o planejamento. Sim. E agora estão fazendo com planejamento. Mas o que fez eles fazerem sucesso, na verdade, foi um filme bem sucedido que eles começaram a investir de tornar aquilo ali outros filmes, né? Eles deram bastante cabeçada, né? Mas aí é que tá o Freud. Tu pega assim, antes do filme do Homem de Ferro, cara, ninguém conhecia o Homem de Ferro, a não ser quem lia quadrinhos. Os caras pegaram um personagem que era importante nos quadrinhos, só que não era conhecido do público como é Batman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Flash... e largaram, só que, porra, os caras fizeram uma escolha de ator perfeita. É, o casting ali, cara, foi 90% do filme, na boa. Exatamente. Não. E dali, só que os caras arriscaram, né, velho? E a Warner não arrisca. É, não tô desmerecendo o filme, não. Eu gosto muito do primeiro Homem de Ferro, o segundo é uma merda, mas deixa pra lá. É, mas o casting ali foi perfeito, né, cara? Cara, mas sabe o que eu acho que é um grande problema da Warner? É isso que o Moura falou dela. Primeiro, que ela não tem medo de arriscar. Segundo, ela é muito voltada pra modinha do momento. Tipo, como eu falei, do o cara foi fazer um filme dos X-Men e já ficaram querendo pegar equipes que fossem parecidas com os X-Men pra lançar, porque era um filme da moda, era o momento. Homem de Ferro fez, eles foram fazer uma Lanterna Verde que era parecido à lógica de humor do Homem de Ferro. Quer dizer, eles não têm foco, cara. Eles não focam. Vão fazer assim. É, pá, pá, pá. Não, e tem eles têm em dois não, personagens, e outra, Super-Homem e Batman. Eu queria dar muitos parabéns pra Warner de achar que o Ryan Reynolds é parecido com o Robert Downey Jr., ó. É, isso que eu ia falar, cara. Pegaram um ator bosta, né, pra fazer um negócio, pra simular um Homem de Ferro. A ideia é que ele era o homem mais sexy do mundo, segundo a revista Cell. Não, e teve na época também um lance lá com um problema de trailer, né? Lembra que saiu um trailer de um jeito, que era mó engraçadão, depois os caras tiveram que mudar o filme inteiro, por causa que era muito não, engraçadão. Não, eles não mudaram o filme inteiro, eles mudaram o trailer. Não, mas teve mudança no filme também. O que acontece é o seguinte, né? É, conforme o cara começa a fazer aquelas exibições de teste pra pegar a reação do público, aí, ainda mais a Warner, que adora se meter pra caralho no negócio, né, cara? Aí começa a embolar a porra toda, né? Tá, então, mas tem uns filmes que saíram, a gente tava falando do lance de ser muito fiel aos quadrinhos, né? É, até você puxou aí o Watchmen e tal, eu lembrei também de V de Vingança, que também ficou muito parecido com os quadrinhos e tal. Você achou? Eu acho tão diferente, cara. Não, visual, ficou, cara. Visual, né? É, visual ficou bem parecido, assim. Teve algumas coisas de mudança, assim, mas não é uma mudança muito, muito grande, assim. Tanto que, por exemplo, com o Watchmen, eles mudaram o final também, entendeu? Mas o visual a base do V toda... também não é uma coisa espalhafatosa nos quadrinhos, sim, né, cara? Sim. Tu imagina um filme dos X-Men com o Wolverine usando aquela fantasia de carnaval com aquela máscara do Clovis Bornai. Não tem como, né, cara? É, cara, e é o seguinte também, se você pegar o Watchmen, tudo bem. O Watchmen é uma pegada de super-heróis diferente, mas tem a ver. Vê, cara, é o fundo de um maluco lá, revolucionário, isso, não sei o quê. É isso que eu queria comentar. Tem super-heróis, né? É, mas são os filmes que fizeram da Vertigo mais, né, do que da DC, que meio que deram certo, né? Assim, pelo menos não tem o que falar mal deles, né? Não é um filme ruim, mas também não fez sucesso, assim, né? O Watchmen, pra quem não conhece os quadrinhos, a maioria das pessoas, meus amigos que são leigos, assim, quadrinhos, curtiram o Watchmen pra caralho. Não se esqueça de John Constantine, que também foi um que deu muito errado pra mim. Não, eu gostei, cara. Gostou, cara. Aí eu vou falar pra você, o que eu acho assim? É, não vou me ater ao que eu acho de ruim de One. A gente já falou sobre o ótimo pra caramba em outro podcast. Mas, assim, eu digo em termos de recepção do público e ter o sucesso que eles esperavam, né? Não teve, mas, cara, o Watchmen, eu acho que é muito mais difícil de você alcançar um grande público e é um custo muito maior do que se fazer, por exemplo, um V de Vingança, um Constantine. Então, o fracasso, vamos dizer assim, de Watchmen se deve a isso. Não é que o filme foi uma bomba, assim, um fracasso total de recepção do público e tudo mais. É porque o investimento era pra uma coisa ser bombástica e não foi, né? Caramba. O V de Vingança saiu-se bem, cara. Ainda tinha, né, o marketing agregado do pessoal que era fã de Matrix, né? De querer ver o outro filme dos caras e tal. É, tem tudo isso daí. O Constantino também não lembro ter ido tão mal assim em termos de recepção pública, não. O pessoal em geral, assim, que é fã de quadrinhos, acha legalzinho. Aliás, não conheciam o Constantino. Algumas pessoas começaram a ler por causa do filme, né? A maioria só viu o filme mesmo. Cara, de boa. Mas, quem lê Constantino não gosta do filme, cara. De boa. Eu sei, mas é uma boa adaptação que eu digo assim. Eu não acho uma boa adaptação. Eu acho uma boa. Tipo, é um filme que foi feito pra fazer sucesso e fez o sucessinho dele. Cara, só que ele não tem nada a ver. Eu tô entendendo como quem deu o Constantine, cara. Ela quer pegar um filme e fazer sucesso com ele. Vocês assistiram. Tal, entendeu? Vocês assistiram O Monstro do Pântano, por exemplo? Não. Mas aí é. Cinema em casa, né? O um ainda era meio terror. O segundo eles fizeram meio comédia. É bizarro. Cara, mas assim, a questão da Warner é exatamente essa. Assim, ela não quer, ela diferente da Marvel, que fez um filme até pensando um pouco no seu no público leitor, ela não quer fazer filme pro público leitor, ela quer fazer filme pro público médio, que vai comer pipoca por 10 reais, 15 reais. Eu acho que ela erra, porque assim, não é que ela tem que fazer para o público de quadrinhos, mas uma coisa que a Marvel consegue é, como o Moura falou, adaptar aquele conceito para englobar mais pessoas, sem esquecer quem curte os quadrinhos. Eles sabem balancear, tá ligado? Você vê o filme do Homem de Ferro, ele, ou do Capitão América, ou do Thor, ele não é literalmente o que você vê nos quadrinhos, porque senão ia ser um desfile de carnaval. Só que ele respeita os quadrinhos, ele respeita a essência do personagem, só que adapta aquilo pro público, né, pro público geral, tá ligado? Então acaba que você, a Marvel consegue englobar todo o público, toda a audiência, tanto de leitor quanto de não leitor, enquanto a Warner só consegue fazer isso com dois personagens. Uau! I know, right? Mas então, senhores, já descemos malha, né? Já demos uma segunda surra de palmo na hora. Mas agora vamos tentar ajudar. Vocês têm que pensar no próximo, né? Ame o próximo. Vamos falar aqui então alguns personagens e vamos fazer um exercício mental e pensar o que a gente acha que seria um bom filme com esse personagem, né? É, só pra continuar o que o Marcelo Soares falou, vou começar com um que não é popular, mas assim, nessa ideia da Marvel, da DC, de fazer então um X-Men dela, ter o X-Men dela, cara, um grupo que seria perfeito, eu acho, para tentar pegar isso daí e ainda botar uma dose de ficção científica ali em cima, que acho que funcionaria bem, seria a Patrulha do Destino. Eu acho que teria tudo a ver para tentar fazer um filme no estilo de X-Men. É, mas aí corre num... Essa questão de equipe é foda na DC e nos quadrinhos, porque corre em que versão ela teria que pegar, porque a Patrulha do Destino tem várias visões, né? Os personagens são basicamente os mesmos, mas as visões são diferentes. Aí qual visão tu acha que seria melhor? Cara, não vai ser aquela versão porra louca do Grant Morrison, né? Não tem jeito, né? Vai ter tinha que ser com aquela rua falante e tudo mais. É. com papel assassino, né? O tesouro, homem de tesouro. Mas, assim, o conceito da Patrulha do Destino dá pro cara bolar um filme legal e que tem a ver tanto... Tem uma pegada mais voltada pros X-Men. E é, talvez até um pouco do Quarteto, né, cara? Dá pra fazer um meio termo ali, um filme de ficção seja meio termo nisso. Eu acho que o que complica é que ali o roteiro é tudo, né? Porque, na verdade, a Patrulha do Destino não tem nada de popular, né? Os X-Men já tinham uma popularidade por causa do desenho e tal. Uhum. Então já tinha um público que conhecia eles. A Patrulha do Destino é um tiro no escuro total, né? É, pelo menos assim, da Patrulha do Destino, o único que ainda tem um pouquinho de conhecimento, se você for utilizar, seria o Mutano, que já apareceu em desenhos dos Titãs, se for utilizar ele, né? Sim. Poderia até ser, vamos dizer assim, uma alavanca depois pro filme dos Titãs, olha aí o sucesso. Mas eu acho legal do Patrulha do Destino que ela tem os, tipo, os personagens não são conhecidos, mas eles são interessantes, tá ligado? A mulher negativa, que é russa. Não, é a mulher elástica e o homem negativo. Mas não tem, não, mas na crise tem a mulher negativa, claro. Sim, tem a mulher negativa, aquela que quando eles vão sair ela fica, ah, mas eu acho que vai chover hoje. É porque ela tá em crise. É TPM. Né? É porque tem várias versões, exatamente. Né? Tem uma versão onde tem a mulher elástica, o homem negativo, o homem robô lá e o chefe. Aí tem outra versão onde tem a mulher negativa, aí vem um vendaval, o Celsius, por exemplo, são personagens bem distintos. É, a versão mais clássica é que tem o homem robô, o homem negativo e a mulher elástica, né? Elástica. Não tem aquele. Ela tem um cara. Na verdade. Não tem um cara que tem um poder metal também? Sim, mental. Mental. Ele é fresco. Ah, mas é elástica, cara. Ele aí fica gigante, cara. Bem, o nome na Wikipedia é Mulher Elástica. Ah, tá certo. Tá, tem rasgão. Eu acho que ia puxar um pouco pra aquele filme, pro estilo aquele Monstros vs Aliens, tá ligado? Que inclusive Exatamente. Tem uma mulher gigante. É, talvez. Mas eles têm um negócio deles virem de um futuro devastado também. Então você encaixa aí um background de viagem no tempo, de futuro apocalíptico, de... Tem isso? Tem, sim. Eu acho que a ideia é que eles viajam no tempo pra salvar o futuro, né? Eu pensei que isso era do Tangente Comics só. Não, eu acho que isso daí faz parte da origem, da primeira origem deles, se eu não me engano. E outra, no cinema é uma coisa rara fazer plot de viagem no tempo, futuro alternativo, uma coisa que quase não tem no cinema isso, né? É, não. Não, mas aí o que eu tô falando assim, vincular isso com super-heróis é um troço que a gente vai ver agora no filme dos X-Men, né? Mas assim, não tem tanto assim, filme de super-heróis vinculado com isso daí, tem? Não, mas o cinema tem isso mesmo. Cara, o público já tá acostumado. Gosta, cara. Sim, o público gosta. É justamente, é uma vantagem, né? Eu entendi que você tava falando mal da ideia, mas... Não, eu tava colocando justamente que funciona. Uau! Mas então, vamos pra outro aí. Quem quer puxar outro possível filme aí pra agora? Posso? Então, Gina Carano é Wonder Woman. Cara, é o filme mais fácil de ser feito pela Warner, porque Mulher Maravilha já tem um baita do roteiro, já tem uma baita de uma história pronta, que é a animação da Mulher Maravilha, que saiu direto pra DVD, que é uma puta história, que mexe com mitologia grega, sim. Que mexe com Amazonas. Cara, é muito legal, é muito bom que mesmo. Que mexe com o Pará, né? Que mexe com o Caralho. Caralho, hoje tá foda. O Vini tá on fire. Não, e é bom que é o filão que tá carente, né? Porque você sabe que o filme do Calypso foi cancelado, né? Pois é, então. Que tá carente de falar do parado. Bate o tambor, cara, tic-tic-tá. Já pensou se tiver o carinha lá, velho? O carrapicho? Carrapicho. Os caldas. Não, o carrapicho. Era ela enfrentando o carrapicho, né, velho? Cara, como é que a gente chega de Mulher Maravilha a carrapicho, cara? Pô, cara... Eu sei como é que a gente chega, amor. É porque quando olha pra, o Modesto olha pra Gina Carano, ele bate forte o tambor. Ah, é verdade. Ele quer tic-tic-tic-tic-tá. Só pra lembrar, Gina Carano não é pornô. É lutadora de MMA, e é foda. Sei, cara. Ela é foda, cara. Ela é muito massa. Ela sabe ser atriz também, entendeu? Perguntar, ela consegue atuar, assim? Porque sim. Precisa ser imponente, não só fisicamente, né, cara? É maravilha. Tem que passar aquela imponência. Né? E tem todo aquele lance, God of War, é um jogo que tá em voga, assim, todo mundo falando, faz um filme de God of War, faz um filme de God of War. Eu acho que o filme da Mulher Maravilha podia pegar esse clima, fazer tudo que o Fúria de Titãs não fez, sabe? Pegar aquela coisa dos deuses, fazer uma coisa assim. Sabe que onde é que eles têm um roteiro pronto que tá fazendo muito sucesso? A revista nova da Mulher Maravilha nos 952 do Brian Azzarello, todo mundo elogia pra caralho, que tá bom pra caralho, que é das únicas coisas boas dos 952. E tem a do George Pérez também. Cara, não, você quer saber onde é que tem um roteiro muito legal e que a Warner não aceitou? O do Joss Whedon. Exato. O Joss Whedon cagou na cabeça depois dele, né? É. A DC falou, não, obrigado, vai lá fazer Buffy. Ele foi lá e deu R$1,5 bilhão de dólares. O Joss Whedon tinha feito um roteiro onde botava o Steve Trevor, botava a questão, toda essa questão grega também, botava a Segunda Guerra Mundial, mexia um bocado de coisa. E ele tem esse apego feminista, ele gosta de personagens femininas, né? Então, ele sabe fazer personagens femininas fortes, cara. Sim. Você vê até nos Vingadores, cara, que a Viva Negra é tipo assim, pra ser o segundo escalão do Zé Ruela, mas ele consegue. Só não conseguiu salvar muito bem o Gavião Arqueiro, né? Porque aí ficava difícil, né? Mas ainda assim o Gavião Arqueiro ficou popular pra caralho. É, porque nas fotos de bastidores ele tava sempre fabulosa, né? Acabou ficando popular. Ah, é verdade. Tipo, voltando pra Mulher Maravilha, dá um baita filme, cara, pra um público também. Que não, ninguém tá acostumado a ver uma heroína. A última heroína que você teve na tela de cinema foi a Lara Croft e não tem nada de feminino ali. Ali você tem um homem de shortinho só. Tô louco, para com isso. Não, mas ele gostosa, que desenha a atitude, cara. Exato. Desenha atitude. Ah, mas assim, a Mulher Maravilha seria a mesma coisa. Não, cara, não necessariamente. Eu li um negócio muito, muito interessante esses tempos, cara, sobre por que não consegue engrenar um filme de ação de mulher. Porque eles não conseguem fazer, tipo, a mentalidade. A não ser pessoas como o Joss Whedon, que fez a Buffy, que fez a Viúva Negra ficar foda, é que eles, pra fazer a mulher virar uma heroína de ação, eles fazem ela ter atitudes masculinas, tá ligado? E é isso que eles fizeram em Tomb Raider. Sim. No último jogo de Tomb Raider já mudou isso. Você tem uma Lara Croft, que tá, tudo bem, ela tá no começo de carreira, mas ela tem todo aquele lance, ela não é um homem se fazendo passar por mulher. Aí ela tem todo aquele lance de mulher, tipo, ela não sai na porrada, cara. Ela vai apanhar, entendeu? Ela tem que fazer outro tipo de coisa, ela já usa mais inteligência, ela já tem outro tipo de perfil, não é aquela coisa de encarar porradaria de começo, assim, tá? É, cara, e a Warner, não sei porque ela insiste em querer fazer um série da Mulher Maravilha, cara. Tipo, um personagem que é pra ser um filme e eles ficam tentando meter um seriado. Apesar que eu gostei da atriz que fez o piloto lá, a ideia até dela, o lado emocional dela, assim, o lado humano dela foi muito bem trabalhado, mas eu não sei pra que seriado, cara. Tem que ser um filme aqui. Tinha que ser o seriado Camp. Vocês viram isso? Que ela aquele morta. Que o Rafael vive postando. Isso mesmo. E outra, aquela outra Mulher Maravilha loira, que era espiã, e tinha uma roupa colante com uma saia e uma jaqueta, assim também. A Mulher Maravilha, ela tem uma base de fãs, assim, antiga, mas tem, né, cara? Que ela teve um seriado e tal, que o pessoal se recorda muito do seriado dela, né? Teria que fazer alguma coisa que também não descartasse totalmente esse público, né? E, cara, é um nome conhecido, velho. Não é que nem você fazer um filme do Homem-Formiga que ninguém sabe quem é, tá ligado? E os caras vão fazer. É tipo Mulher Maravilha, qualquer. Minha avó sabe quem é. Mas tem um problema. Vamos encerrar a Mulher Maravilha, vamos passar pra outro. Uma coisa só que eu queria que a gente concluísse, assim. Eu acho que, cara, Mulher Maravilha é um filme que a Warner não faria enquanto não tivesse, vamos dizer assim, já ela engrenada ou num filme da Liga ou com alguma, né, com um exemplo de sucesso pra bancar um filme dela, porque ela já tentou uma protagonista feminina e deu merda, tá certo. É óbvio que a culpa não é de ser uma protagonista feminina, né? Que o filme era ridículo, né? Que foi a Mulher Gato. É, foi a Mulher Gato. Então, assim, isso pra eles é o case que eles têm de heroína feminina, é esse, cara. E a Marvel também se fudeu quando a Thor fazia a Elektra, cara. Então, Aí não tem. É incompetência, né? Sim, sim. Mas assim, isso os caras levam em consideração. É um risco ainda maior, né, que eles acham. Porque Elektra não é da Marvel, é da Fox. É, Marvel, que é uma personagem da Marvel, foi nesse sentido. Mas também se fuderam, né? Então assim, cara, protagonista feminina é um troço. Nem a série de TV eles conseguiram engrenar, cara. Mas a série também era uma bosta? Uau! I know, right? Vamos para outro! O senhor Thiago Moura, puxa um aí. Flash. O Flash, não, cara. Fala direito, o The Flash. O The Flash. Flash. O super-herói que ensinou todos a usarem dois artigos antes do substantivo. Não, depois, isso aí depois de Os The Beatles, né, cara? Ah, é verdade. Porra, pelo amor de Deus, né? Você tá querendo. Não. O cara que transforma uma esteira de academia em máquina de viagem no tempo. Exatamente. Cara, Flash, diga aí, Moro, o que você acha que seria bom fazer um filme do Flash, cara? O Flash, tipo, é outro que eu vou citar os 952. Eu não tô lendo os 952, porque, tipo, faz uns 15 anos que eu não boto uma revista quadrinho na mão. Só que, tipo, todo mundo elogia os roteiros novos do Flash, tá ligado? Cara, eu não acho tão complicado, assim, fazer um filme do Flash. E eu acho que dava pra fazer uma pegada de você trabalhar a ideia de super velocidade dentro de um conceito, criar todo um conceito pra isso. Tipo aquele filme que não necessariamente é bom, mas aquele Jumper que o Anakin Skywalker se teletransporta pros lugares. Pô, velho, aquela ideia é muito boa, mas muito mal feita. Exatamente. É, executado mesmo. O filme é ruim, só que a ideia, tipo, o conceito que eles criaram de teletransporte, você cria toda uma... cenas de ação específica pra aquilo. Imagina que legal você poder trabalhar a super velocidade do Flash usando cenas de ação específica pra aquele conceito. Assim, pega um diretor foda, cara, o cara consegue fazer umas cenas muito fodas usando a super velocidade dele. Muita gente não vai concordar comigo, mas as cenas de super velocidade e os Smallville já eram legais. Não, não era. Eu sabia isso, tu não ia concordar. Tinha do seriado dele, né, cara? Era legalzinho até, velho. Aquele seriadinho lá que passava do Flash. Eu gostava. Eu também gostava. Só que, assim, eu acho que o Flash ia ser um filme muito rápido. Cara, eu acho que o Flash seria interessante se eles abordassem... Assim, eu acho que a gente tem que saber diferenciar os heróis também. Aproveitar o que cada herói tem de único, né? No caso da Mulher Maravilha, obviamente que os caras fazerem o filme da Mulher Maravilha sem se aproveitar toda a mitologia que envolve a personagem, seria uma grande porrada. No caso do Flash, eu acho que eles podiam fazer uma pegada meio CSI, assim, cara. Pelo fato dele trabalhar no laboratório da polícia, né, cara? Então, isso eu acho que funcionaria, cara. Poderia fazer uma trama que envolvesse, assim, superpoder, mas envolvesse também algum caso realmente complicado do cara desvendar, né, e que ele precisasse, né, além dos poderes, usar todo o raciocínio e inteligência para poder desvendar um mistério, assim, usar os recursos de investigativos para isso. Cara, o que o Moura falou aí, citou a revista nova do 952 do Flash. Os autores conseguem construir uma coisa que eu acho muito legal, que eles vão desenvolvendo aos poucos como funciona os sentidos do Flash dentro da super velocidade. Tipo, a mente dele começa a agir em super velocidade também, não só o corpo. Então ele começa a pensar várias... tem um momento na revista que ele começa a pensar várias coisas ao mesmo tempo e raciocinar várias coisas que ele quase enlouquece por conta disso. E sem contar outros fatores, como ele consegue visualizar as coisas melhor e tal. Então eles vão desenvolvendo bem essa questão de sentidos e como ele utiliza os poderes dele em outros aspectos. E acho que ainda não tem nenhuma trama, acho que eu não vi nenhuma trama relativa a CSI, como tu falou. Mas eles trabalham muito bem o Barry Allen nessa lógica do Flash lá, das relações dele como policial e tal. E aí, deu uma lógica de ser o Barry Allen, em vez de ser o Wally West, por exemplo. É, assim, esse conceito que eu falei, por exemplo, teria que ser com o Barry, né, cara? Agora, uma coisa que... Cara, a melhor adaptação do personagem com super velocidade que eu vi, cara, foi no filme do Megamente, cara. Vocês viram o Megamente? tem uma hora que o cara para, ele se move tão rápido que ele para e tá todo mundo parado em volta dele. Aí ele fica pensando, toma um suquinho, não sei o que lá, volta pra cena e tá todo mundo parado ainda esperando ele, como se nada tivesse acontecido. Mas tem outro negócio legal também no Flash, é que ele é o único personagem da DC que realmente levou a sério o conceito de legado, né? Tipo, você pode trabalhar com o Barry e você ainda tem a possibilidade de usar o Jay Garrick, o Wally West, o Bart Allen, tá ligado? Putz, dá pra fazer muita coisa nesse trabalho de legado. Eu acho que o Bart até funcionaria, porque o Bart tem a história dele ser do futuro, dele ser um descendente. Então você tem... E, cara, um filme do Flash, não digo pro primeiro filme, mas vai que fez sucesso, vamos a parada. Num próximo filme, é um conceito legal pra eles trabalharem também de viagem no tempo, né? Agora, já os outros, cara, já entra naquela parada assim, que nos quadrinhos funciona. Mas, aí, como é que foi? O cara sofreu o mesmo acidente, agora o garotinho sofreu o mesmo acidente que o cara, aí ganhou poderes também, no caso do... Ué, mas... O Wally? Ah, mas dá pra dizer que o Wally tava no mesmo lugar que o Barry na hora do acidente. Ele era um aluno do Barry, alguma coisa assim. E o Joe Ciclone não tem nada a ver com isso. Pois é, eu acho meio complicado. Ah, mas aí, cara, é muita coisa que dá pra usar. Tipo, dizer que ele tava reproduzindo uma experiência que o Joel Ciclone fez anos atrás, alguma coisa assim, sabe? Mas é um troço que o cara tem que botar dentro do primeiro filme. Eu acho que no primeiro filme, os caras não vão querer complicar nesse nível, entendeu? Ah, mas esses easter eggs, assim... Do Joel Santana, cara. E o legal é que daí o Flash vinha correndo from behind, from the left to the right. The left, the right, in the middle, from behind. Cara, Joel Ciclone Santana. Fred, são uns easter eggs que dá pra colocar no filme, tá ligado? Você não precisa necessariamente desenvolvê-los. Mas, tipo, citar o Jay Garrick pra usar ele depois. Uma coisa que eu acho legal, tipo, em algum momento dava pra fazer a passagem de manto do Barry pro Wally West e tipo, trabalhar em cima de um personagem novo tendo que assumir o manto do... É, ele é o Flash, pô? Não, mas eu digo, tipo, não um filme, assim, mas como se o Freud, vai que faz sucesso, vai que vira uma trilogia, dá pra trabalhar esse negócio de passar o manto que eles meio que fizeram no Batman, no último Batman, mas que nunca vai se concretizar, né? Porque eles não vão fazer um filme do Batman com o... Tá aí, Moura, você me convenceu, cara. Você e o Vini me convenceram, porque a ideia do Joel Ciccone Santana é muito boa, cara. Porque assim, além de ter o negócio do The Medium, From Behind, tudo isso, cara, ainda tem aquele símbolo, a frase clássica do Joel Santana, né, cara? Que as coisas mudam numa rapidez muito rápida. Isso é perfeito, velho. Inclusive, imagina o Joel Santana podia fazer papel do Joel Ciclone. Olha só, com cara. Aquele capacetinho de pinico. Joel isso, perfeito, perfeito. Vamos mandar isso pra Warner. Vamos fazer essa montagem aí. Faz aí, por favor. Faz essa montagem com o pinico na cabeça do... Eu já tô procurando aqui. E vamos mandar essa imagem pra Warner, cara. Isso tem que dar. E o Joel Ciclone, ele podia ser tipo o tio Ben do Barry e falar pra ele que ele tem que ser um herói justo. Ele tem que ser fair play, tá ligado? É, ele vai ser tipo técnico, né, cara? Ele vai ser o técnico, é perfeito, ai, cara. Qual que é o próximo trocadilho que vem agora? Agora, você estava falando aí do Joel Ciclone. É interessante porque na versão agora do 952, em Terra 2, lá do James Robson, os poderes dele não vêm mais desse tipo, o poder do Flash não é mais assim, né? O poder dele vem direto de Hermes, que é um deus grego. O cara já poderia fazer uma liga... O Joel Ciclone é assim desde o começo. O Joel Ciclone, o velho, velho é desde o começo, o poder de Hermes. Então, aí, ó, já dá pra fazer uma ligação. Então, com a Mulher Maravilha e com a Sociedade da Justiça também. E outro, com o Gavião Negro, que também é um personagem que tem toda a origem dele vindo do Antigo Egito. Aí, que também, porra, dá pra fazer um troço tesão, cara. Só não chamem, por favor, o Rob Liefeld pra escrever a parte do Gavião Negro. Por favor, sério. Bom, vamos pra outro. Vai, seu Marcelo. Qual o próximo daí da sua lista? Cara, eu vou puxar exatamente a Sociedade da Justiça, que é um grupo de heróis que eu sempre gostei, sempre achei que devia ter, eu sempre tive vontade de ver até a animação e eles aparecem um pouco em desenho, que eu gosto muito do conceito. Seria complicado fazer um filme na Segunda Guerra, porque você correria aquele risco do Capitão América, né, que tipo, o filme tem na Segunda Guerra, as pessoas ficam presas lá no passado e não tem essa identificação com o presente. Mas pra mim, pô, seria fantástico você poder fazer essas ligações com a Mulher Maravilha, por exemplo, com o Joyce Clone, botar alguns personagens que tiveram depois outras versões. Pra mim, esse é um filme que seria legal, ele já botando, como vocês falaram, dos easter eggs, né? Já botando uma referência aos heróis que inspiraram, né, no passado, e aí depois fazer tipo um spin-off, né, mostrando esses heróis, né? Exato, fazer as bases da coisa, né? Porque tipo, você dá a ideia de que teve personagens heróicos e desapareceram, deixaram de existir e tal. E eu gosto muito dos personagens, cara. O Jay Garrick, o Spectre na época, que ele, hora ele tá, né? Hora ele é da sociedade, hora ele não é, mas eu gostava dele da sociedade. O Gavião. O Pantera, pô. Isso aí, essa tua ideia, Marcelo, eu acho interessante, cara. Porque assim, se querer, você, vamos chupetar o que a Marvel fez e fazer igual. Mas assim, dá pra fazer uma coisa mais ou menos do que o filme do Capitão América foi pro universo cinematográfico da Marvel, né? É você mostrar o passado e ali já plantar semente de coisas que vão voltar a ter relevância no futuro. Acho que é uma boa. Tem clima vintage da coisa também, é legal. Pois é, você poder pegar exatamente e fazer aquela mesma coisa que o Hellboy também trabalha um pouco isso, que é a coisa do vilão nazista e tal, né? Sim, que é o que... E aí você trabalha aquilo ali de uma forma mais super-heróica, mais efeitos e poderes e tal, e aí você pode fazer um gancho muito bom. E eu gostaria muito de ver o Senhor Destino, por exemplo, se bem que eu acho que o Senhor Destino não aparecia, que é um filme místico, pra mim já é outra história. Não, eu acho que na Sociedade da Justiça o legal seria eles se focarem mais no vigilante mesmo e ter um ou outro que tem poder e tal, mas que até isso não... Assim, seria, eu acho que uma pegada legal seria eles meio que não quererem revelar pro público que existem caras com poderes, entendeu? Fazer um grupo de vigilantes, assim, e o fato de alguns deles terem um poder, isso é uma coisa meio camuflada. Ah, sim. Mas você tem alguns com os poderes bem, tipo, legais e que não são super-homens, tipo o Dr. Meia. Não, como é que é? O Homem-Hora? Isso, o Sam, né? Pô, você podia fazer exatamente essa pegada do agente secreto, né? Porque tem uma revista do Batman que é Dossiê Verdade, que ele pega exatamente esse ponto. Os personagens da sociedade, eles não são super-heróis, eles são agentes secretos com codinomes. E cada um tem um traço na roupa que lembra um pouco aquele uniforme deles. E eles são missões secretas mesmo, né? Durante a Segunda Guerra. Isso seria bem interessante se ver. O que abre até a possibilidade deles não sendo super-heróis serem agentes secretos, de quando tiver, tipo, usar o Superman como realmente o primeiro super-herói do universo cinematográfico. Sim, DC, isso daí, essa ideia que eu falei, de manter isso aí, vamos dizer assim, na encolha, né, não anularia o que certamente eles iam querer botar, né? O primeiro super foi o Superman. Exato. Ah, eu acho que ia ficar legal um filme da sociedade mesmo, porque além de ser na Segunda Guerra, dá pra dar um clima diferente dos outros filmes, fazer uma coisa mais pulp, assim, tá ligado? Mais com uma cara um pouco diferente dos outros. Podem ver se dá certo, né? Dar continuidade pros outros filmes, né? Posso dar uma sugestão sobre o filme da sociedade? Claro. Por que não, já que estão apresentando personagens, esse, se for, talvez, no primeiro ou talvez no segundo filme, colocar o Capitão Marvel na Sociedade da Justiça? Porque ele já fez parte, não fez? Capitão Marvel, mas ele não é da Marvel? Ele fez depois dos anos 90, né? Já na segunda, nessa fase com o Jamie Robinson, escreveu. Mas nas versões mais tradicionais da lista. Mas eu acho essa tua ideia, Modeste, meio que anula a de ser na encolha. Não dá pra você ter um Capitão Marvel e, não, somos todos vigilantes. Ninguém aqui tem nada de especial, pessoal. Não há nada de interessante por aqui. Voltem para as suas casas. Não, cara. Circulando. Poderoso, mano. Tá? Eu acho que realmente, assim, tipo, isso seria um filme pra você fazer depois da fase 1, digamos assim, né? Você faz uma fase 2 mostrando esse personagem e eles podem aparecer depois em, como agentes do governo, a La Shield, né? Tipo, aparecendo em outras versões e tal. Fica interessante. É porque assim, o meu medo é que assim, eu acho o Capitão Marvel um puta personagem. A história do Billy Batson ser um moleque, ser um garoto que vira um adulto, sabe? E tem todo, de novo, mitologia, tem todo o lance dos poderes deles virem de deuses gregos, dos poderes do Adão Negro também virem de deuses gregos. Olha tal. A mitologia aí de novo, né? Exato, ó, gancho. Mas assim, se colocar, fazer um filme só do Capitão Marvel, vai ficar muito o Superman vermelho, entendeu? Cara, não necessariamente. Pro grande povo. Mas assim, pro grande povão, Thiago. Assim, não querendo sair que nem o Alex dizendo que o povão é burro. Não, mas ele tem todos os poderes que o Superman tem, cara. Mas aí tudo depende. Então vamos pular pro Shazam, cara, já? Vamos. Cara, eu acho que o filme do Shazam, exatamente pra ele não ficar um Superman vermelho, porque, cara, super-herói com poder parecido tem trocentos, né? É exatamente, tipo, trabalhar mais um lado mais infantil, tá ligado? Criar um filme que seria o Quero Ser Grande do Tom Hanks com superpoderes. Sim, cara, muito bom. Tá ligado? Você puxando mais pro lado infantil, mas pra comédia, não necessariamente uma comédia pastelão, mas... Só tem uma coisa, pra fazer um filme do Shazam ficar realmente bom, tem que ter o Guy Gardner chamando ele de Capitão Fraldinha. Não, mas, ó, agora falando sério, tinha que ter já a estrutura, então, um universo DC coeso pra isso? Não, eu acho que o Capitão Marvel é um filme que dá até pra fazer independente. Eu acho que ele tem essa vantagem de, por lidar com mitologia, já dá pra linkar com todos esses aí que a gente citou, né, do Mulher Maravilha, Flash, Sociedade, direta ou indiretamente. Mas ele é um personagem que ele consegue ter um apelo próprio. O que eu ia falar é justamente o que o Moura falou, assim, do que eu penso, de tentar aproveitar o que cada herói tem de único. O que o Shazam tem de único é o fato de ser uma criança que vira um super-herói. E aí você tem que trabalhar isso no roteiro. Por mais que os poderes possam ser similares ao Superman, a história tem que gerar em torno dessa diferença, entendeu? Ser um garoto que vira um super-herói, né? E aí dá pra você fazer uma pegada pra tentar, né, de preferência, né, não emburrecendo o negócio, mas de tentar chamar justamente a ideia da molecada, né, curtir o personagem, né, dela sentir que ela poderia ser um herói, né? Que é o conceito que a DC nos quadrinhos usou muito com o Sidekicks, né, de ter a identificação com o público infantil, sem a imbecilidade de ter um pivetinho de sunguinha, de escamas, né? Só patinho de duende. É, só... Tomando bala no lugar do marmanjo. É, tá, exatamente. Com uma capa amarela, né? Uma coisa assim bem discreta, né? Tem uma passagem no Young Justice que o Capitão Marvel vai controlar, vai pra uma missão junto com o time lá, com a equipe, com os Titãs. E é muito interessante, quando ele volta, ele encontra o Theodore e ele fica: ah, não, a gente foi pra não sei onde, a gente fez não sei o que, a gente lutou com um bicho, lutou com não sei o que, papá. Então, tipo, essa pegada, sabe, do garoto maravilhado, cara, com tudo, sabe, isso, sabe? Aliás, um parênteses, o Capitão Marvel do Young Justice é perfeito pra fazer um filme, cara, porque mesmo ele na versão super-herói, ele tem atitudes infantis, ele tá mais, ele, tipo, ele se sente mais à vontade ali no grupo do Young Justice do que no meio da Liga da Justiça. Sim, mas ó, não sei se vocês lembram do Liga da Justiça, opa, já enrolei tudo, Liga da Justiça Sem Limites. O jardineiro é Jesus e as árvores somos nós. Somos nós. Que o Capitão Marvel, quando ele vai pro satélite da Liga, ele também fica bobo, maravilhado, olhando pra tudo aquilo, assim. Só que depois do fecha-pau com o Super-Homem, ele vê como ele foi meio que mal julgado. Ele tá no alto da inocência de uma criança pra poder julgar os adultos que fizeram merda, cara. É muito legal esse episódio, não sei se vocês viram. Sim. Pois é, ele quer a porrada do Super-Homem. Esses são os conceitos que tem que trabalhar num filme desse, cara, que eu acho que funcionaria legal. E dá pra você fazer um filme mais voltado pra molecada, mas tendo assim essa parte que vai levar todo mundo a refletir e tal, né? Sim, e, você vendo a reação de uma criança em cima de uma responsabilidade de super-herói, tá ligado? E botar ação pra caralho, né? Tacar o Adão Negro ali pra cair com porrada. Ele não tem que ser um filme muito mirabolante. Ai, é aí, né? Que tem que focar em construção de personagem, que é bastante ação. Aí que tá o problema do filme do Capitão Marvel. Por favor, coloque uma cláusula. Warner, vocês estão ouvindo, tô pegando todas essas ideias. Quando forem fazer um roteiro, coloque lá na cláusula do contrato anoto no roteiro. Não usar Doutor Silvana, não usar aquela minhoca. Aquele tigre, filha da tigre. Ai. Não, cara, ele limava a família Marvel toda, meu irmão. É só. E aquele, como é que é aquele assistente do Doutor Silvana, que depois no 52, lá no 52, ele vira gigante? Como é que vai comendo o universo? É, aquela lesbia. Senhor Cérebro, Senhor Cérebro. A lesbia. Ai, não, por favor, cortem isso. Cara. Não, Adão Negro, cara. Eles já tentaram fazer esse filme, né? Já teve um monte de conversação sobre esse filme aí, não foi pra frente. O The Rock como sendo o Adão Negro. Tinha um cara também, acho que um jogador de, não sei se era de futebol americano, que o pessoal também falava que tinha que ser o Shazam e tal. E pra variar, né, eles deram pra trás, né? O The Rock confirmou numa entrevista que ele chegou a assinar pra fazer o Adão Negro. Pois é, mas já era pra bal. Já foi pro saco também. Mas se não é pra usar o Dr. Silvana de vilão, eles podiam usar a trilha sonora do Dr. Silvana. Ah, sim. Dr. Eu vi tão longe, Silvana e companhia tá aí pra te ajudar. Pô, eu acho que eles podiam fazer o Dr. Silvana justamente com uma levada assim, tipo, do cara que é vilão, mas ele acha que vai fazer o melhor pra todo mundo, entendeu? Ele ia pagar de bonzinho. É, pagar de bonzinho, que quer resolver os problemas, mas no fundo é um filho da puta. Que aí a música do Dr. Silvana vai, né, encaixa bem, assim. Tipo, como tema de marketing dele. Legal. Não é o tal de Lex Luthor que faz a mesma coisa? Não, mas aí é que tá. Pegar o Dr. Silvana e transformar ele numa coisa meio cientista maluco mesmo, enquanto o Lex tem mais aquele negócio empresário, rei do crime, eu acho que dá pra fazer. Lógico que teria as comparações com o Lex, mas daí você pega, ao invés de fazer um cara meio imponente que nem o Lex, pega um velhinho maluco aí, bota um óculos, raspa a cabeça e bota ele no Dr. Silvana. O Rick Moranis. É, o Rick Moranis. Poxa, tipo o Rick Moranis. Seria foda, hein, cara? Pena que ele já tá aposentado. Ah, ele volta. Dá um caminhão de dinheiro pra ele pra ver se não volta. É, o Dr. Brown, cara. Christopher Lloyd, Christopher Lloyd, pô. Essa questão é muito alta fazer o Dr. Silvana. Usa a tecnologia que eles usaram pro Hobbits lá. Puta que pariu. Um mini Doc Brown. Que é. Aprendi um agora. O anão do Game of Thrones podia fazer o Dr. Silvana. Ah, esse aí é o mais cotado pra tudo agora. Ele vai fazer um personagem lá no Sex Man, que estão dizendo que não sabe quem vai fazer. É o filho do Bolívar Tresk. É, ele vai fazer o Mini House também. É. Eles podem usar os dois, cara. Eles podem botar o Christopher Lloyd e podem botar o cara do Game of Thrones como mini-me do Christopher Lloyd. Nossa, não. O Christopher Lloyd vai pedir $1 milhão. Em barras de ouro que valem mais que dinheiro. Bom, Vini, fala aí, qual herói que você gostaria de adaptar? De ver? Vocês já falaram, cara, que é a Sociedade da Justiça, a Liga, alguma coisa nesse sentido, assim. Eu não sei, ultimamente eu não tô mais com paciência pra assistir filme de super-herói, vai na cara. Vai na lista, escolhe um e fala. Não, ele falou da Liga aí, a Liga a gente não chegou a falar ainda. Mano, Liga vamos deixar pro final, né? Cara, da lista, cara, olha só, Mulher Maravilha seria interessante. Flash, eu já não acho tão interessante por causa do seriado lá, é aquela coisa. Se não ligarem tudo isso, que nem fizeram pro filme dos Vingadores, por exemplo, a Marvel, fazendo o que a gente tava falando de colocar mitologia e tal, eu acho que, não sei, cara, vai ficar tudo filme solto também, né? Por exemplo, vamos pegar aqui o Aquaman. Como é que faria um filme do Aquaman, cara? Vocês acham que daria? Você já assistiu Gloob Gloob na TV Cultura? Cara, olha só, acho que podia até fazer uma coisa legal, assim, pra ajudar a popularização. Podia ser uma aventura dele na fenda do biquíni, uma história, inclusive, de legado, né, cara? Uma história de legado, de passagem. Mexilhãozinho, né? É verdade. Pô, seria interessante. Não, falando sério agora. Cara, Aquaman é... É o mais fácil, eu acho. É o mais fácil. Não vou dizer que é o mais fácil, mas assim... Mas assim, seria legal se fosse só no fundo do mar e ele viesse pra cima pra resolver alguma treta e voltasse, né? Porque não... Eu não sei o que você cara... tem que voltar pra cima, cara. Vim aqui pra cima. Eu acho que eles tinham que fazer uma coisa, como eu falei, tentar pegar o que cada herói tem de único e envolver a mitologia de Atlantis, cara. Já que a gente tá falando de usar mitologia pra tudo, cara, eu acho que teria que envolver isso. Poderia envolver justamente essa animosidade ou uma tensão de guerra entre a superfície e o reino de Atlantis, que é uma coisa que eles usaram agora, né, nesse crossover com a Liga. Mas ainda sem a presença dos outros heróis, né? Uma coisa interna lá de de uma facção querendo tomar o poder, vamos dizer assim, de Atlantis e para invadir, né, o mundo da superfície e tal, fazer uma trama política e de mitologia envolvendo Atlantis. E os conceitos de Atlantis, tem muita coisa de legal para você usar, né, cara? Eu acho diferente, eu digo assim de começo, acho que o filme do Aquaman seria muito bom se ele fosse o filme que desse a, que fosse ligar a Liga da Justiça, como foi, por exemplo, o Loki pros Vingadores. Porque o Aquaman, vindo da, do de Atlântida, ele sim, ele consegue ser uma ameaça global. Sim. Ele é como o Namor, entendeu? Ele consegue ser uma ameaça global e os outros heróis que apareceram nos outros filmes aí sim se unir pra enfrentar o Aquaman. Senão o Aquaman virá o super-herói. Não. Dirigir não tem outro nome. O cara que vai fazer Aquaman tem que ser James Cameron. Aquaman como vilão nunca vai ser, cara. Nunca vai ser. Não, aí eu vou concordar com o Modeste, por incrível que pareça. Nossa. Mas assim, o que eu acho que seria legal de um filme do Aquaman, por mais que eu não consiga perceber um filme que se passa tudo debaixo d'água, mas tudo bem. Fazer um filme, entre aspas, de origem do Aquaman, ligando aí o que o Freud falou de tensão política e tal, o Aquaman, a origem dele é que ele vivia aqui na superfície, descobre que é Atlântico e vai debaixo d'água, certo? A chegada do Aquaman e ele sendo o herdeiro do trono, ia criar uma puta história de vamos supor, o cara que tá no poder, ou o cara que herdou o poder, que é o irmão dele lá, que até é o vilão desse arco agora da Liga da Justiça, 52, e uma guerra interna, não sei o que e tal, até o Aquaman tomar o poder e trazer a justiça e paz e amor pra todos os Atlantes. E, cara, o final dá um gancho pra aparição dele no filme da Liga da Justiça, em que ele aparentasse ser uma ameaça, e isso reunisse os heróis pra você descobrir depois que... Mais ou menos o que foi feito no arco ali. Você descobrir depois que, na verdade, ele não é uma ameaça, ele tá tentando ajudar, mas foi mal entendido, mas isso reúne os heróis, inclusive o Aquaman, pra enfrentar uma ameaça verdadeira. É fazer mais ou menos que nem eles fizeram com o Thor, né? Ou com o Aquaman no próprio desenho da Liga da Justiça. Se a gente parar pra notar, tem um padrão aí. As coisas interessantes já foram feitas no desenho da Liga da Justiça e Liga Sem Limites. Eles Sim. podem usar isso. É só usar isso. O que o Moura falou pra mim só me lembrou a história do Peter David, da origem do Aquaman. Que é cara, eu acho que pensando num filme do Aquaman, um filme solo do Aquaman, sem ter essa ligação tão direta dos super-heróis assim, como a gente tá pensando na maioria dos filmes aqui, eu acho que podia pegar essa parte dele de ser criado aqui na Terra e depois descobrir essa sociedade lá em Atlântida, achar, depois que o pai morrer, ele buscar a origem dele marinha, né? E eu acho que seria legal, vamos dizer assim, se você pensar num conflito político lá dentro, né? Vamos dizer assim, que tem uma facção que quer tomar o poder e invadir. E os caras tentarem usar a inocência do cara que tá chegando agora e que é o herdeiro, pra moldar ele facção baiacu, né? Aos interesses dele de chegar e lá pelas tantas ele se tocar assim, pô, ficasse um filho da puta, e ele conseguir desmantelar isso tudo dentro de Atlantis. Você consegue unir tanto a parte dele na superfície quanto essa parte que eu falei de conflito, tem que ser, né? E tem que ser com o Kevin Costner, cara, com o Aquaman. Não, puta que pariu. Não. Ele já fez filme de água, já. Mas o que eu tava falando, a questão do Peter David. Peter David fez essa história de uma forma, pra mim, que eu acho bem melhor. O Aquaman, ele vai, consegue chegar Atlântida pra descobrir onde é que tá a mãe dele e tal, e ele é feito prisioneiro. E lá na prisão ele faz amizade Sim. com os prisioneiros e começa a perceber como a atual gestão da Atlântida é escravocata, é escrota e tal, e aí comanda uma rebelião, toma o poder e se revela e reencontra a mãe. E se revela o herdeiro da cidade, né? E toma lugar e... É, isso é uma boa ideia de fazer uma jornada do herói com ele lá, né, cara? Concordo. Uma boa. E aí foi o Peter David que fez isso lá no início dos anos 90, cara. É uma história muito boa, tipo, era só fazer isso. Pois e é. A gente vai seguindo aquela mesma linha com mitologia. Atlântida, Egito, Grécia, tudo seguindo a mesma linha. Sim. Uau! I know, right? E aí vamos então para a mitologia dos anõezinhos carecas azuis do espaço. Não! I know, right? Lanterna Verde. Foi uma merda, foi uma bomba. Tem que esquecer que aquela porra existiu e começar de novo, certo? E aí, alguém tem uma ideia de como que seria? Eu lembro que na época do filme Lanterna Verde, todo mundo falava assim, cara, mas esse conceito do Lanterna Verde é perfeito, os caras podem fazer uma parada espacial com super-herói, dá pra fazer... E fizeram aquela merda, né? Primeira coisa, mantém o filme no espaço. Ah, eu sou contra. Eu acho que tem que ser na Terra. Eu também. E outra, pra você juntar com tudo a linha que tá sendo feita, eram os deuses astronautas. Pois é, também acho que seria uma boa pegada. É, sentido. Mas isso já tem meio que uma pegada do próprio Superman, né? Mas aí junta tudo, aí é que tá. Mas, eu tá. acho que pegando, assim, do meu pitaco aí, de tentar pegar o que cada herói tem de único, assim, a minha visão que eu tenho sempre do Lanterna Verde... Fora o Guy Gardner, que é o melhor de todos, óbvio, né? Mas eu comecei a ler Lanterna Verde com aquelas histórias do Neil Adams desenhando, do Dennis O'Neill escrevendo, e que o Hal Jordan era meio que um paga-pau dos Guardiões, assim, né? Ele não conseguia enxergar que, cara, ele era o policial do setor, não sei o que lá, mas, cara, ele tá obedecendo os caras, o que diz que esses caras estão certos? Né? Então eu acho que poderia ter esse conflito dele com o estabelecido se fizessem essa pegada, entendeu? Ele se achando o policial, o dono da razão, e aos poucos vendo que. Poderia porra, ter os outros lanternas também, né, cara? Não, do caralho, cara. Eu digo que eu acho que tinha que ser no espaço, porque assim, não o filme inteiro, mas uma coisa meio Star Wars, que tem o Luke indo lá pro negócio e depois ele volta pra Tatooine de novo e tal. É. Usar mais ou menos esse conceito e corroborando com o Freud. Pobre deputado, muito obrigado. Vamos para aberta a sessão aqui. O lance de, tipo, os guardiões não serem tão bacanas assim, mas ele a princípio seguir e você vê o treinamento, ele se tornar, tipo, o. É, mas aí o parceiro. Não, mas só deixa eu terminar meu raciocínio para não me perder. Ele se tornar, tipo, o parceiro do Sinestro, ou o aprendiz do Sinestro, que vai meio na linha daquele o aprendiz do filme do... Aí ele vai fazer, tipo, o Sinestro vai ser o chefe dele. Ele vai fazer tipo, Denzel Washington e o Ethan Hawke. O chefe, é isso? Ele vai conseguir demitir o Roberto Justus, é isso? Tipo, o Ethan Hawke e o Denzel Washington, tá ligado? Da vida Sinestro, é isso? Só que, ó, até agora você tá descrevendo o último filme. Pois é, cara. Desculpa. É, mano. Não, mas aí, peraí. O problema dessa tua ideia, cara, é que, assim, eu acho que tem que anular isso tudo, cara. Porque já foi feito, entendeu? Já tem que começar a... A oportunidade os caras já tiveram, já, e foderam com tudo, né? Cara, eu entendo que o Moura tá falando, a ideia é mais interessante, tipo, tanto que foi o que eles pensaram em fazer. Só que a questão é assim, eu tava revendo o filme um dia desse, e pra mim, essa coisa dele ir pro espaço, voltar pra Terra, ir pro espaço, voltar pra Terra, ficou cansativo, cara. Tipo, ele tinha um inimigo em comum, mas ao mesmo tempo ele tinha que ir pro espaço, porque ele tinha que fazer o treinamento, aí ele tinha que depois voltar, porque ele tinha que salvar a Terra, depois ele vai pro espaço de novo pra pedir ajuda dos guardiões, e os guardiões não dão, aí ele fica dizendo, vocês são todos babacas, eu vou resolver tudo sozinho, mas ele não precisa. Sabe o que eu acho que funcionaria, cara? Tipo assim, ele chegando na Terra agora, eu já fui treinado, já tem uns putos lá, me treinaram e tal. Agora, tipo assim, o arrogante, eu sou o senhor fodão. Eu cheguei, eu sou o policial desse setor aqui, achando que é o dono da razão e pagando pelos próprios erros que ele vai cometendo até. Mas com o mesmo ator? Não, pelo amor de Deus, não. Ah, bom. Ele já fez cagada pra cacete da Terra naquele filme. Eu penso numa ideia de não ter que recontar a origem, entendeu? Mencionar a origem e tal, mas não ter que recontar. Assim, se você for seguir do ponto de vista como fosse uma continuação que não precisasse contar a origem, aí eu concordo que teria que ser no espaço. Aí eu concordo que deveria uma aventura espacial, seria bem mais interessante. É porque assim, eu acho legal o lance de fazer um negócio meio dia de treinamento entre Sinestro e Hal Jordan, pra tipo, durante o filme você ir vendo que o Sinestro tava contra o que os guardiões estavam fazendo, o Hal Jordan era um babaca que não percebia isso, só que tipo, o Sinestro, o Hal Jordan se torna um Lanterna Verde melhor, digamos assim, e para de... E contesta os guardiões, mas o Sinestro ultrapassa a linha e vai pra filha da putice, tá ligado? Mas não com aquela cena idiota dele botando um anel e ficando amarelinho no final, né? É, cara, tipo, eu tava assistindo esse filme e eu tava pensando, pô, se o Sinestro, ele só botaria correndo o amarelo só pra poder fazer essa sequência, mas se ele tivesse ficado desde o início tentando, já mostrando que ele já queria deixar a energia verde, já tava achando mais interessante a energia amarela pela necessidade, mas isso ficou tudo muito jogado, com boa parte do Inclusive, filme. Inclusive, dava pra usar a ideia de que o Sinestro meio que manipula o Hal Jordan para conseguir acesso à bateria amarela, alguma coisa assim, sabe? Não sei, cara. Tudo que envolve Lanterna Verde fica meio manchado por aquele filme agora. Numa ideia que você teria que conseguir desvincular daquele filme para poder funcionar. Freud, sabe como que você pode fazer uma coisa e começar a reverter isso? Quando você estiver colocando o Gavião Negro, por exemplo, que é aquela parte egípcia, você colocar no meio dos hieroglifos os símbolos do Lanterna Verde, colocar como se tivesse um lance da bateria ser uma relíquia arqueológica, esse tipo de coisa. Porque daí vai fazer a ligação tanto com o filme que passou, quanto esse próximo filme faria a ligação com o Gavião Negro. E fazer uma coisa meio Stargate, sabe? O que salvaria o Lanterna Verde, na verdade, é fazer um filme da Liga, onde ele é muito bom na Liga, ser um personagem legal, personagem legal pra depois alavancar um filme próprio dele. Eu acho. Só salva desse jeito, eu acho. Eu acho que agora... Sem o Ryan Reynolds, óbvio. Sim. Eu acho que agora, considerando ainda esse filme que já passou, teria que realmente ele entrar como coadjuvante, digamos assim, não coadjuvante, mas como um protagonista de vários protagonistas, como o filme da Liga. E aí sim, depois, quando todo mundo chamar a atenção dele, foi exatamente esse filme espacial, né? Uma história mais espacial, mais de aventura. Porque se fosse pra recontar tudo de novo, eu acho que se a DC for fazer, vai ser desse jeito. Eu acho que ela vai querer recontar tudo de novo. Agora, filme espacial mesmo que eu gostaria de ver é o filme do Lobo. Seria foda. É outro projeto que eles começaram, aí falaram que o Guy Ritchie ia participar, ia estar envolvido. Que o The Rock ia ser o Lobo. Já deu tudo pra trás. Depois falaram que ia ser PG-13. Pô, que o Lobo, a história do Lobo ia vir pra Terra e ia ajudar uma garotinha. É, puta merda, né, cara? Que merda, né? Se o Lobo viesse pra Terra, ele ia currar a garotinha, pô. O que seria legal, cara, de fazer com o Lobo? É eles justamente trabalharam o conceito que ficou mais famoso do personagem, né? É de você trabalhar com a parte, né, hardcore dele lá, ele ser um fodão, um filho da puta, e ser uma caricatura desses personagens filha da puta, né, cara? De ter o bom humor envolvido. Cara, olha, podia fazer até um filme que ele é filha da putão, tal, não sei, claro. Ó, você pode juntar um filme que você vai fazer alguma coisa do espaço, onde você pode juntar um monte de raça alienígena e mostrar isso aí, né, tipo, que nem Star Wars fez com várias raças e tal. Você pode fazer um filme com muita ação, e você pode fazer um filme com muito humor também, cara. Sim, cara. Tem uma série dele, que eu não vou lembrar o nome agora, que ele contracena, acho que com um Ambush Bug. Uhum. Ele, né? Besouro Verde lá, sei lá. Besouro. Isso. Porra, ia ficar do caralho, cara. Colocar ele como alívio cômico, né, do filme e... Sei lá, o cara é caçador de recompensa, dá pra você fazer qualquer coisa, né? Qualquer mote pro filme. Aí no final ele se torna Deus. e anda com peixinhos, golfinhos espaciais. Cara, no começo do filme, todos os grandes momentos dele nos quadrinhos, velho. Sei lá, ele matando o coelho da Páscoa, lá o Papai Noel. Sim, cara, é um filme que dá pra botar muito easter egg maneiro. É um filme que definitivamente tem que ter muito humor negro, cara, e não pegar leve. E é um filme que eles nunca vão fazer. Não, o investimento num filme desse seria muito grande. E, cara, e não iam poder botar na faixa etária que eles precisam botar. Chamar o Rob Zombie pra fazer. Cara, eu imagino. Dirigir, atuar. O Rob Zombie como lobo no céu, chutando anjo e cantando Jesus, Jesus desencana, prego na mão, é um troço sacana. não vai rolar, cara. Agora, o outro que tem essa pegada espacial, e aí junto ao futurista, seria Legião dos Super-Heróis, né, cara? Também é um que poderia Lobo, mas eu acho meio complicado, assim, que é muito personagem. Cara, ó, esse filme do Lobo dá até pra juntar alguma coisa, né, citar a Liga da Justiça, porque ele foi da Liga da Justiça dos Alienígenas, né? Não foi Legião? Ele fez a Sociedade dos Porretas Mortos com o Super-Homem. Não teve uma saga da Liga da Justiça que cada membro montou uma própria versão do grupo e tal? Eu não lembro. Eu lembro que teve no desenho. Uma vez ele substituiu o Super-Homem na Liga da Justiça animada. O Super-Homem morre. Cara. Ficou muito maneiro aquele episódio. Eu vim aqui porque o Super-Homem morreu. Eu vim substituir. Mas quem te chamou? Ninguém me chamou. Eu vim porque eu quis. O Lobo ele fez parte exatamente da Legião que o Modesto falou, né? A equipe que era ele, tinha o Brainiac. Que é o Brainiac 5, né? O Virudox. É, exato. E tinha vários outros personagens espaciais que seriam uma versão interessante, que eles eram o quê? Eles eram mercenários, né? Se não me engano. E viajavam pelo espaço, aí tá. Pra mim era uma versão interessante. Seria o Guardiões da Galáxia. E o Virudox foi o que tirou o poder do lobo, de que a cada gota de sangue dele nascia outro lobo. Replicava, é verdade. Ele ficou estéreo, né? Não, a Legião tem bastante personagem, mas dá pra se selecionar ali uns 5, 6 pra usar, cara. Tipo, os mais conhecidos. O Brainiac 5, o garoto... Eu não sei o nome desse personagem. O garoto relâmpago lá. O Cosmo. Cósmico, Saturnia. Cósmico, a Saturnia. Renato Russo. Tá ligado? Legião. A Legião, tá. Ah, o Dado Villa-Lobos. Pegou o link ou não? Hoje estamos com as piadas bem explicadas. Tá todo mundo on fire. Vamos lá, mais personagens, mais pro seu Modeste, puxa outro aí. Batman do futuro, o Batman Beyond. Eu acho que é uma baita de uma história, eu acho que a história é quase cinematográfica. O lance do Bruce Wayne velho tá treinando alguém que ele acha que é só um cara tão bom quanto ele, ou que pode ser tão bom, mas na verdade é um clone dele que a Amanda Waller fez. Eu acho a história fodida, acho muito boa. E aquela coisa de legado que a gente sempre reclama que nunca tem, assim. E aquela coisa, podia ser até o próprio Christian Bale envelhecido. Hoje a gente pega um outro ator pra fazer um outro cara porra. Clint Eastwood, meu amigo. Go ahead. Make my day. Boa, Clint Eastwood. Thiago Moura salva mais uma vez a ideia. Ele é perfeito. Cara, o Clint Eastwood está treinando um cara que na verdade seria clone dele pra ser o próximo Batman. Que não tem Robin. O Robin tá lá em casa, tranquilo. E o Robin vira o Coringa. Porque tá lá, Batman do Futuro, o Retorno do Coringa, é uma das melhores histórias do Batman que eu já vi. Independente de mídia, eu acho uma puta de uma história, o Retorno do Coringa. E ele pega um conceito de você trazer o que a pessoa já conhece e coloca isso numa outra visão que é no futuro, 2030. É, a história é foda, tudo é foda, é o que eu falou, já tá feito na verdade, né, cara? Seria só transportar isso pro live action. Mas sabe que é outra coisa que eles não vão fazer, né, cara? Porque assim, confunde o pessoal, né? Ah, o Batman do futuro, mas e o Batman? E como é que é essa porra? Ah, então já contou o final do Batman lá, o Batman vai ficar assim. Aí quando o cara quiser fazer um filme do Batman contemporâneo, aí já perde o apelo, sei lá, não vai falar, cara. Não, mas Batman do Futuro teria que ser tipo a fase 3 da DC. Ele é fase 10 já, né? Mas assim, todo mundo falava isso, a mesma coisa, quando saiu o Cavaleiro das Trevas, e não foi o que aconteceu. É, não o filme, o Gibi. Quando saiu o Gibi, todo mundo falou, e agora? Todo mundo já sabe. Não, cara, não, diferente. Mas olha só, a sombra daquilo dali, de que o futuro era aquilo dali, já ainda ficou por bastante tempo no Gibi. Ah, só que aí acontece que vem reboots, vem novas crises, vem novo isso, novo aquilo, e aí abandonou a ideia de que o futuro dele era aquele. Mas ficou aquele estigma ali, sim, cara, aquela sombra ali pros caras, assim, porra, vai ter que fazer isso daí, caminhar pra esse futuro aí agora, né? Cara, pra mim era muito mais fácil pra Warner agora fazer um filme do Asa Noturna, velho, é muito mais fácil ele fazer isso. Era só pegar o doidinho lá, botar uma roupa com símbolo azul ou vermelho que fosse e pronto, você já tem um Asa Noturna. É uma ideia. Fizeram até montagem sobre dessa roupa aí. Pois é, não, e saiu a notícia. Já fizeram curta, um live action de fã filme do Asa Noturna e ficou bom pra caralho, não sei se vocês viram. Vocês viram também que saiu a notícia que os produtores do Arrow lá, do seriado do Bruce Wayne fantasiado de Arqueiro Verde, que eles não iam poder usar o Asa Noturna porque a Warner tinha planos live action pro Asa Noturna, então ele não pode usar o personagem. É, mas você também, pode ser, tomara até que eles tenham uma coisa legal pra fazer, mas eu acho que eles têm um cagaço de qualquer coisa que vai envolver o Batman tá em outra, né, já mostrando em outro lugar e tal, que às vezes esse negócio de que já tem planos é só uma desculpa pra não liberar. Não deixaram usar a Mulher Maravilha no Smallville porque eles tinham planos pra Mulher Maravilha, planos de deixá-la na geladeira. Grandes planos, já. Que merda, né, cara? Mas aí, sério, tipo, na questão da suposição, pra mim seria muito mais interessante fazer um filme do Asa Noturna ou, a partir disso, fazer um dos Titãs logo, né? Tipo, ou faz um filme do Asa Noturna pra ligar depois com um filme dos Titãs, ou um filme dos Titãs logo que utilizaria ele. É muito mais... Assim, eu acho que eles não vão usar o Joseph Gordon-Levitt pra fazer o Asa Noturna, porque, cara, pra fazer um filme da Liga, que se realmente é o plano deles, eles vão ter que desvincular do Batman do Nolan, né, cara? Que já teve um final. Uhum. eles vão ter que criar, recriar o universo do Batman de novo. Talvez mas chegue o Senhor de Clóvis. Mas o filme de todos os titãs com o Arnaldo Antunes ou sem o Arnaldo Antunes? Não, é com o Paulo Miklos, que já ganhou o prêmio como ator. Não, mas agora falando sério, o quem tá cuidando de tudo é o Nolan, justamente pra ter integração. O Nolan tá fazendo o filme do Superman, tá junto. Todos os planos estão passando pelo Nolan. É, cara, mas olha só, o que eu acho, cara? Novos Titãs é outro filme que não vai rolar, cara. Que não vai rolar. Eu gosto pra caramba, eu acho os personagens muito legais. A fase que eu acompanhei, pô, uma fase favorita de minha de acompanhar quadrinhos. Mas, cara, você tem que trabalhar com o conceito de legado e com o conceito de sidekick. Não tem como não trabalhar com isso, cara. E pô, se você pensar isso no universo cinematográfico, cara, já tem uma rejeição muito grande com relação a isso, principalmente o pessoal que não curte quadrinhos, até com quem curte quadrinhos. O pessoal atura porque são personagens já tão estabelecidos, tem uma fases ótimas, então o pessoal não descarta, mas. Não vai rolar, cara. Assim. Cinema, pra... isso não vai rolar. É, teria como você fazer se você fosse fazer uma coisa que você não desse. Reinventasse totalmente, deixar só os nomes. Tipo, deixasse, sei lá, o Arsenal é um nome que não remete diretamente ao arqueiro. O Asa Noturna é um nome que totalmente remete ao Batman. Você sabe por conta da história, mas você pode muito bem botar um cara chamado Asa Noturna que não tem a história do Batman. Sim. Aí só ia adaptando algumas coisas. É, isso aí teria que ser um troço muito mais pra frente, né? Porque a gente tem que estabelecer todos esses heróis primeiro pra poder partir pra uma outra geração de heróis. Aí parte de outro negócio também. Se o Nolan não tivesse aposentado o Bruce Wayne no último filme do Batman, já dava pra ter uma origem de um Asa Noturna que podia ser desvinculada. Tipo, ia ter vínculo com o Batman, mas você não ia precisar transformar ele em sidekick. Ah, cara, mas se o Nolan não tivesse aposentado o Batman, o terceiro filme é só uma merda. Porque o que... O terceiro filme é uma merda. Não, cara, mas o que me empolgou, que eu achei maneiro do filme, que eu saí do cinema assim, pô, maneiro, cara, foi ele ter conseguido parar com a porra do mimimi do Bruce Wayne e ter feito um fechamento da história do cara legal. Então, os defeitos que teve foi a grande jogada O que eu tô falando, lógico que ia tirar muito do ia tirar a parte legal do filme, que é o fim, né, um fim pro Batman. Só que eu tô falando dentro do conceito da logística pra se criar esse universo. Eu não admito um filme que vai ter Arsenal, tem que ser Ricardito. Pode jogar fora, cara. Ricardito, cara, seria legal se fizesse, sei lá, cara, um grupo tipo Menudos, assim. Só heróis latinos, cara. Ricardito não é um herói latino. Podia até mudar o nome, Ricardito, Robito. É, cara, assim. Super Boizito. Aí sim, aí é. Super Tico. Por isso que chama... Super Tico. Um grupo que não se reprime, aí sim, né? Ai, agora pronto. Tinha que desenhar isso, cara. O Menudos em forma de titãs. Eu fiquei imaginando quatro moleques latinos. Super-herói. Podiam chamar o latino pra esse filme, cara, pra ser tipo o mentor dos caras. Eu sou o latino. Vamos lá no meu apartamento que eu vou mostrar pra vocês como é que é a parada. Uau! I know, right? Então, agora temos aí o Sr. Guillermo del Toro envolvido com um roteiro para Warner, que é os personagens sobrenaturais, né? Que o pessoal tem comentado aí de ser a Liga Dark, mas, cara, eu não sei se vocês leram a Liga Dark, é muito merda, cara. O Guillermo del Toro não vai aproveitar nada dessa Liga Dark que tá saindo nos quadrinhos agora. Ele vai se basear, sei lá, na fase do Alan Moore, nas histórias antigas do Constantine. Não, não vai se basear nessa merda que tá fazendo agora, pelo amor de Deus. Cara, eu quero ver como é que ele vai enfiar a história. A história de, tipo, Monstro do Pântano, Deadman, Constantine, tudo na mesma história, cara. A Zatanna. É, o que ele já falou, os personagens que vão ter nesse filme. O Constantine vai ser tipo o chamariz do filme, vai ser tipo o guia do filme, né? Eu acho que ele vai ser o principal, assim. O elo de ligação. É, vai ser o principal da porra toda. O que eu acho perfeito, cara, porque o Constantine tem essa parada dele se meter em tudo que é porra que ele não é chamado, né, cara? De ficar perturbando todo mundo que não quer porra nenhuma com ele, né? Eu acho isso legal. E já falou que sim, Constantine vai ser loiro. Então, a não ser que o pessoal... Porque todo mundo reclamou, né? Que o pessoal queira passar um L'Oreal no cabelo do Keanu Reeves, pode descartar ele. E vai ter quem? Vai ter o Monstro do Pântano. Parece que foi dito que no roteiro dele que ele tava. Ele na verdade, ele fez assim. Ele tá terminando nesse momento a Bíblia, que ele chama, né? As linhas gerais do que seria o filme, pra ter um roteirista trabalhando com essas linhas gerais depois pra fazer o roteiro propriamente dito. E aí vai ter o Homem Florônico. Quem? O Homem Florônico? Você não sabe quem é o Homem Florônico? Não. O Homem Florônico participou das histórias do mundo. É um vilão, na verdade, já participou de várias histórias. E, assim, ligado a esse universo, que eu me lembro bem, é que ele participou daquela aventura do monstro do pântano, que o Homem Florônico, na verdade, conseguia fazer com que o planeta queria acabar com os humanos. E a Liga da Justiça não sabia, não fazia a menor ideia de como parar o Homem Florônico. E aí o monstro do pântano interviu, que foi a história famosa, assim, que teve a Liga da Justiça totalmente, né, fudida, rendida, sem saber como lidar com a situação, e o monstro do pântano salvar o planeta, né? Eu li que o vilão ia ser o Fênix Fausto. É, não sei se ele vai ser o vilão, ele tá no filme, né? Como ele é um vilão, a gente supõe que ele seja um vilão. Que ele vai ter um papel, né, de heróizinho, não vai ser. A Zatanna estaria participando. O pai da Zatanna? É, talvez, não sei. Falou isso também? Falou, Zarata, né? Zatara. E o Monstro Pântano, na verdade, quando vai ser abordado, provavelmente vai ser pra ajudar a resolver uma treta, né? Porque diz que na história dele, o Monstro Pântano tá de boa. Ele tá na dele, tá no Manice, tá sem estresse. Comendo as frutinhas lá e ficando doidão. Tá lá fumando maconha no pântano. Tá passando cipó lá na Abigail, deve estar passando na Abigail lá. E aí... Os monstros do pântano, será que ele chapado de pilha arranca uma folhinha de maconha dele mesmo, assim? Cara, tem uma história que tem uma festa, que tem o Constantine, tem a Zatanna, tem não sei o quê. E aparece o monstro do pântano e ele distribui maconha pra galera. Ele faz uma planta de maconha pra distribuir pra galera, cara. Pô, mas eles fumam maconha verde? Que merda! Tem que secar essa merda. Acho que vai ter o Deadman também, né? Que aqui é o Desafiador. Devia se chamar Defunto aqui, né? Mas tudo bem. Que herói popular, o Defunto. Pô, mas é o nome dele, cara. Ele é o Deadman. Homem morto, né? Aí eu entendo, Peyton. Tinha que ser o Defunto. Pô. Fala pra Ebal isso. Como é. Defunto. Sim, seria perfeito. Eu acho que seria maneiro. Então é isso. É, são os personagens que já foram revelados, que estão no script dele. Eu acho que ele vai se basear. Não sei se vai ter outros, tipo o Vingador Fantasma, o Espectro. Se vai ter essa galera toda, assim, né? Se vai ser todo mundo. Eu acho que isso seria nós. Pra frente, né? Eu lamento muito a ausência do Timothy Hunt, porque todo mundo vai falar: ah, é uma cópia do Harry Potter. Ah, eu acho que Mas na HQ já refizeram o Timothy Hunt e ele já até tá mais diferente o rosto do Harry Potter agora. Tá mais, e ele já tinha deixado também de ser um mago. É que eu lembro do Timothy Hunt bem antes de eu ver Harry Potter, dele é Harry Potter, né? Então, é foda, é muito igual, né? Também. Mas agora ele ainda é um garoto de óculos e tal, mas o desenho, por exemplo, já fizeram mais diferente do que era o de Harry Potter possível, assim, né? Dá pra ter uma diferenciação. E os livros da magia são, dá a entender que são apocalipsianos ou da nova gênese, um dos dois. Eu acho que num filme desse, cara, eu não sei se vai pra frente, né? Porque é mais uma vez, a gente tem todos os elementos aí pra Warner ter uma coisa foda na mão e depois dar pra trás. Mas eu acho que é uma ideia muito legal, assim, dele. São todos personagens que, se a gente parar pra pensar, dá pra fazer um filme maneiro solo, entendeu? Mas o Del Toro, de repente, vai apresentar eles de uma forma mais direta, assim, de uma forma mais sucinta, e pra partir num filme que mostre o universo místico como um todo, né? Cara, provavelmente vai ser alguma coisa tipo do Constantine indo atrás de seres sobrenaturais pelo mundo, alguma coisa assim, e reunindo essa galera pra. Na HQ, na Liga da Justiça Dark, quem faz isso é a esqueci o nome da Madame Xanadu que faz isso. No primeiro arco, né, cara? Mas uma merda aquele arco. Ela reúne as pessoas. Então acho que ela vai pegar esse ponto de que vai ter uma ameaça, e aí o Constantine descobre que vai ter essa ameaça e precisa reunir um grupo. Aí vai fazer aquelas sequências bem rápidas de tipo essas. Mas eu acho que vai ser legal se for uma coisa que o Constantine tá fudido, entendeu? Ele faz isso por interesse dele, cara, tá fudido. Então eu vou ter que dar um migué aqui pra reunir essa galera aqui. Não faria isso assim, tipo, um heróizinho, cara. Sim, claro. Será que a reunião vai ser tipo aquela reunião do filme dos Muppets, que o Caco vai na indo cada personagem? Vocês viram isso? Vocês viram o filme? Não. O Caco vai atrás de cada um dos... Em Nova York, né? Ele vai atrás do Gonzo, aí mostra toda a cena de onde é que o Gonzo tá, e, tipo, dá um flashback de cada personagem. E esse chega é o filme antigo, né, cara? Não, o último agora. Ah, foi o último, eu não vi isso, não. Aí, tipo, um dos que ele que vai, tipo, já aparece direto, não aparece flashback, é aquele cachorrinho que toca piano, sabe? Uhum. Aí o cachorrinho olha assim, ó: por que que eu não tive flashback mostrando como é que você me chamou? Aí ele, tudo bem. Aí o Caco fala, tudo bem. Aí corta acorda, tá ele deitado numa rede. Aí o Caco chega assim, ó: ô, estou reunindo os Muppets. Ele, ok, levanta. Mas nós temos um problema aqui na mão, gente. Nós estamos fazendo pra Warner uma linha mestra pra juntar todos esses personagens no universo coeso da DC. Uhum. E estamos usando de mitologia. Uhum. Como o Katsu colocar a Liga Dark nessa linha mestra que nós do Areva estamos fazendo pra Warner? Pô, cara, magia com mitologia? Qual é o teu problema? Já tá aí, tá na tua cara aí. Combina tudo, né? É, se você pega. Aí é uma ameaça ali que o Constantine tem que resolver e que não dá pra os super-heróis resolverem, pô. É, você pode fazer essa o Homem Florônico fazendo aquele lance que o Freud falou agora há pouco. Fazendo flor. É, se você puder pegar exatamente que o ponto do. A mitologia entraria no vilão e não nos personagens em si, porque a magia já existiria. Então é só isso aí. Você pega o vilão como o ponto que vai utilizar. É que nem o... Aí vou citar a Liga da Justiça Sem Limites de novo, que é até antes da Sem Limites, que o Felix Faust tenta vai na ilha das Amazonas e pega um material lá. E ele se torna o vilão disso, né? Por conta disso. Você pega ele pega a armadura de Hades. Exato. Aí, pronto, se você pega um vilão que ele vai usar alguma coisa de uma mitologia que já tenha sido citada em algum outro filme, por exemplo, como plot pra ser o problema em si, aí pronto, você já fez a ligação. Cara, é um filme desse... Vilão com magia, pega o baixo astral. É isso aí, ó, pô. O Guilherme Caran ainda não tá podendo, ele tá com síndrome. Não, tá meio adoecido, né? Infelizmente. É, então, deixa pra próxima. Mas se é pra usar a ideia do Hades também, dá pra fazer que o Homem Florônico tá usando o suco ADES, tá ligado? Pra... Cara, isso ia falar isso, cara. Que conexão. Pra intoxicar a humanidade. Ele tá botando detergente em todos os sucos do mundo, cara. Toda cáustica aqui. Cara, Que era um plot muito, que era muito usado antigamente, né, cara? O Coringa sempre fazia isso, né, cara? Vou jogar um líquido de caipinto aqui na usina. Não só no Coringa, né, cara? Balas envenenadas vendendo na porta de colégio. Pílula de farinha. Esse tipo de artimanha vilanesca que a gente já vê na vida real, volta e meia. Direto. Mas então, cara, o filme desses personagens sobrenaturais, eu acho que tudo bem. É, tem que estar ligado, tem que ter a mitologia, tem que ter... Eu acho que não pode descartar que ele se passa no mesmo universo. Mas ele não tem que estar diretamente ligado aos outros personagens, cara. Eu acho que basicamente, assim, se o Constantino precisa reunir uma trupe pra resolver uma treta braba, ele é o filho da puta que os heróis, de verdade, não vão nem olhar pra cara dele. Vão sentar, vão foder com a vida dele mais ainda assim que der as caras em algum lugar. E ele tem que buscar justamente esses caras que são páreas, né, que são isolados e tal, pra conseguir fazer o que ele precisa fazer. Então, pode ter uma referência de que faz parte do mesmo universo, mas não tem que ter uma ligação direta, cara. É, os caras chegam pra ele... Faz uma citação, tipo, Constantine falando, não, nem vou procurar o Superman, senão ele vai mexer de porrada. Não, o cara, pra ser interessante, se o cara perguntar qualquer coisa, é só dizer, não, pô, eu tentei entrar, mas o meu cartão de visitas foi cancelado. Coisa bem simples assim, né, resolvia já a questão de, tipo, ele não dizia que era, porque o Constantine, ele nunca vai dizer que sofreu de verdade. E já dava aquele tiração de onda. Tem que ser uma parada que ele fez uma cagada, cara. Ele fez uma merda, ele liberou uma desgraça no mundo, e agora ele tá fudido e sozinho ele não resolve, cara. E ele tentou comer a Mulher Maravilha, e se fudeu. Ele chamou o Cthulhu, né? De nada ali. Se nego souber que foi ele, ele tá. Aí que ele tá fudido mesmo. Ele tem que reunir esses caras que por algum motivo bizarro ou outro, ele sabe os podres de um, ele tem um motivo pra outro, e aí. Ah, ele manipula o povo, né, cara? É, ele é um grandíssimo filho. Tá, deixa eu fazer uma pergunta agora pra vocês, hein? Com tudo isso que a gente falou até agora, vocês acham que filmes da DC só iriam funcionar no cinema se tivesse interligação entre eles? Não, mas ia ser mais legal assim. Se tivesse. Não, eu acho assim, todos os filmes que a gente falou, eu pelo menos eu procurei, eu só não deu pra fugir muito disso no Lanterna Verde, né? Eu até dei uma ideia, mas assim, eu fui voto vencido aí de que ele tem que ser, tem, pra pagar ele tem que ter a liga primeiro e ele ser bem feito lá. Mas assim, eu sempre procurei aí, nas minhas ideias pelo menos, setar filmes individuais. Interligações são interessantes que nem a Marvel faz também, de colocar os easter eggs, de colocar uma ligação aqui e a outra ali pra um outro filme, mas cada filme tem sua história individual. Não, claro, e tipo, como você falou, aproveitar a individualidade de os conceitos individuais de cada personagem e trabalhar em cima deles. O lance é easter egg, é o easter egg que vai juntar as coisas. Sim, pra no final a gente ter o filme da Liga da Justiça. Sim. Como agora. Então vamos a ele, esse é a grande pergunta, porque na verdade a Warner quer fazer o contrário, só quer dizer, ah, eu fiz diferente, tá? No meu, eu fiz a liga primeiro e depois eu fiz os filmes individuais. Então, ela quer fazer o filme da Liga da Justiça há 500 bilhões de anos que ela quer fazer o filme da Liga da Justiça, né? E nunca faz. Chegou a contratar atores, a preparar tudo pra fazer o filme e aos 90 do segundo tempo deu pra trás. É foda, né? Mas o que estão falando é que a Liga da Justiça tá diretamente ligada ao sucesso do Superman, do Sr. Snyder, que tá pra sair esse ano, e que a partir do filme do Superman que eles vão setar um filme da Liga da Justiça. Não falando do Superman, porque, cara, ele já tá aí pra sair, né? E eu acho até que o conceito que estão querendo usar parece que vai ser interessante. Tenho esperança que seja um bom filme. Eu já aposto agora, eu não tenho medo de falar, vai ser o filme do ano. Olha aí, alta apostas. Vermelho 23. Vamos lá, mas e o filme da Liga, senhores? O que vocês acham? Vocês acham que o ideal é mesmo isso? Ter o filme da Liga primeiro e depois deslanchar os outros? Assim, vamos esquecer que o plano da Warner já é esse. Superman fez sucesso, agora a gente faz a Liga. Vocês acham que esse é o caminho mais legal? Ou seria mais legal setar os personagens primeiro pra depois ter um filme da Liga? Ah, cara, eu acho que a ideia, pra ganhar tempo até, é a ideia perfeita, cara. Porque você pode botar os dois ícones que todo mundo já conhece demais até, que é o Superman e o Batman, e a partir dali você ir colocando um pouco dos outros personagens, né, que pode surgir, e aí deles você vai explicar, ah, não, esse personagem fez sucesso entre o público e a gente vai explicar isso aí mais pra frente. No caso do Superman e do Batman, não precisa fazer nada agora, né, em questão de filmes, mas o Lanterna Verde também não, se fizer alguma coisa agora, eu acho que a ideia de fazer ele legal no filme da Liga para depois fazer um filme, um segundo filme dele, esquecendo o lance da origem e tal, seria legal. Agora, e a Mulher Maravilha, os outros personagens fazer eu acho também, coisa... cara, eu acho que assim, tipo, esses personagens, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, Flash, Batman e Superman, todo mundo conhece, tá ligado? Você não precisa apresentar eles pro público para depois juntar. E agora é o que tem pra hoje, né, cara? Se eles forem ainda fazer um filme da Mulher Maravilha, depois o do Flash, a gente vai ter um filme da Liga da Justiça, se tiver lá por 2045, mais ou menos. Então, cara, eu acho uma saída sensacional, porque você não precisa apresentar esses nomes pro público, tá ligado? Todo mundo sabe quem eles são. Tá, mas vamos fazer um advogado do diabo agora, assim. Liga da Justiça, legal. Se você faz que nem o filme da Marvel, foi difícil o cara conseguir dar o destaque pra cada um ali, hein? É, que o Josueldo a gente elogiou muito, que fez muito bem. Agora, veja bem, ele fez isso, você já tinha os personagens estabelecidos pelos seus próprios filmes, né? Até a Viúva Negra foi muito fã, acho que foi a personagem mais desenvolvida no filme, porque ela tinha aparecido já, mas era um papel menor, né? E o que não tinha nada ficou um fudido mesmo, que era o Gavião Arqueiro. Mas o... Cara, se você pensar, setar todos os personagens num filme pra depois ter os filmes próprios, tem o seu lado ruim também, né, cara? Assim, você tem que garantir que todos eles funcionem sem nunca ter feito nada com eles, pra poder ter um filme do cara depois, né? É meio complicado. Eu acho que é uma tarefa mais difícil do que a Marvel teve. Não, com certeza é mais difícil. Mas aí eu acho o seguinte, Freud, o que dá pra fazer é você pegar os... Já foi falado que os cinco personagens são esses, né? Superman, Batman, Mulher Maravilha, Lanterna e Flash. E você colocar cada um dos cinco tendo um arco narrativo dentro da trama até... Tipo, ver o encontro, digamos assim. Então você bota uma ameaça eventual. Vamos supor que a ideia que a gente teve antes ali do Aquaman surgir como uma pretensa ameaça, mas na verdade a ameaça é outra, sei lá, o Starro ou qualquer coisa do tipo. Você faz... Starro não. O Starro podia aparecer, podia fazer o crossover com o Mexilhãozinho lá e o outro cara. Claro, eu tô pensando nisso. Na cara? Não, alguma coisa do tipo. Eu acho a ideia legal de ter tipo ao invés de já começar o filme, pra não ficar parecido com Vingadores, de já ter uma invasão alienígena na nave Caralho 4, tu faz um troço meio que conspiração, tá ligado? Tipo, eu falei do Starro, ou pode ser os marcianos brancos, sei lá, mas uma coisa é que eles têm que investigar alguma coisa que já tá infiltrada no planeta. E você vê cada um agindo de uma forma diferente. Tipo, o Batman investigando por trás dos panos, o Superman tentando um contato diplomático com o Aquaman, a Mulher Maravilha querendo cair na porrada, o Lanterna Verde investigando porque tem alguma coisa alienígena no planeta, o Flash também investigando de alguma forma, tá ligado? sabe? Cada um com um arco narrativo, ou distribuir esses personagens em duplas, assim, durante o filme, pra eles se encontrarem lá pela metade do filme e pra resolver a pendenga, tá ligado? É, cara, pra mim, o que eu sempre defendi como plot pro filme da Liga é exatamente o episódio piloto da Liga da Justiça Sem Limites, lá do Google. É que eu ia falar, cara, é que eles fizeram a parada tipo Guerra dos Mundos, ficou muito foda. Pois é, aquele plot, cara, o motivo de você unir a equipe já ficou muito bom, porque o Ajax, que eu sempre vou chamar de Ajax, o John Jones, ele pega e telepaticamente contata cada um. Então você podia fazer essa, mostrar um pouquinho de cada um até esse contato. E aí seria o motivo de juntar as pessoas e tal. E aí, começar a desmascarar essa conspiração e tal. Eu acho, pra mim, aquilo ali é um plot muito bom. O plot que o Jeff Jones fez agora dos apocalipianos botando as caixinhas no outro planeta também é um plot interessante, mas eu acho o desenho da Liga melhor. É, o problema desse plot é que vai lembrar, não tem jeito, né? Vai lembrar o filme dos Vingadores, né? Infelizmente, histórias que unam os grandes heróis da DC, boa parte delas são invasões. É, mas aí, tipo, você já tocar o Darkseid chegando no planeta no primeiro filme da Liga, cara, você vai fazer o quê no segundo, sabe? Tipo, agora vamos enfrentar o Espantalho. É, cara, é por isso que eu acho que o plot de uma invasão marciana escondida lá, Skrulls, né, eu acho mais interessante. É, mas aí uma coisa meio conspiração, tá ligado? Já não ficar aquele negócio de invasão, nave, tipo, coisa que vai ficar totalmente Vingadores. Tipo, você tem um Bruce Wayne chegando em Metrópolis, por exemplo, e recebendo informação de que uma base de atividade de armas da empresa dele não tem dado informações há não sei quanto tempo, e é exatamente nessa base onde tem uma base dos alienígenas. Ele vai ter que investigar e essas coisas, sabe? É, o que eu pensei, assim, até pra colocar o Aquaman na história, seria que o Aquaman descobre... Até pra colocar o Aquaman na história. Eu quero botar o Aquaman na história, coitado. O Aquaman, vamos supor, acontece um ataque à Atlântida, alguma coisa assim, e ele sabe que tem alguma coisa estranha acontecendo. E só que, vamos supor, altos escalões do governo já estão contaminados pelos marcianos, sei lá, pelo quê. E eles mandam, vamos supor, a Mulher Maravilha é uma representante da ONU, vamos supor. E eles pedem pra Mulher Maravilha ir lá descer o cacete no Aquaman. Aí o Superman resolve intervir porque ele, tipo, quer descobrir o que tá acontecendo, mas de uma forma mais pacífica. O Batman tá investigando porque ele viu que tem alguma merda ali, porque o Batman sempre sabe de tudo antes, né? Ele já prevê que tá alguma merda. O Lanterna se envolver porque essa ameaça é alienígena. E você conseguir juntar esses cinco personagens dentro dessa investigação, no caso, cada um por um viés, até o momento que eles descobrem que a verdadeira ameaça não é o Aquaman, tá ligado? E qual seria a verdadeira ameaça? Os marcianos brancos, alguma coisa assim? Cara, eu acho o seguinte, eu acho que eles... O Marcelo mandou uma imagem aí que eu acho que monta todo o quebra-cabeça. Eu acho que eles têm que aproveitar, assim, o legado que já tem um filme da Liga da Justiça, e não estou falando daquele filme da Liga da Justiça supostamente cômico, que fizeram nos anos... Que é uma merda. Mas assim, o filme com o Batman do seriado. E, sei lá, pegar o Senhor Peru aí e... essa bola de cristal, falando assim, ó, essa ameaça do passado está de volta, não sei o que lá. Cara, roubando o anel do Lanterna Verde e fazendo o que é cigano, cara. Isso, cara. Então, aí o Lanterna Verde já tem uma relevância, cara. O Senhor Peru sinistro. Muito bom, cara. Imagina o Orlando Drummond no filme. Putíssimo. Não dá, cara, ele tá tão velhinho, coitado. Escuta, mas ele tá fazendo Zorra Total ainda. Ele olha pro Batman e fala: mais um primeiro mandade. Exato. Uau. I know, right? Então é isso, senhores. Já temos aí, já montamos aqui o nosso case. Vamos mandar pra Warner com o Joel, o Ciclone e Santana, né? Já temos o concept, vocês vão ver aí na imagem. Já fizemos. Já temos de suíte. Isso, já temos o casting do Orlando Drummond, perfeito pra fazer. Inclusive, eles podem se empolgar e botar ele pra fazer o Scooby-Doo também, né? Que vai ficar melhor. Pra fazer o cinema. sinistro cigano de novo, agora usando o Orlando Drummond, que é perfeito, né? E é isso aí, vamos juntar essas ideias num documento, protocolar, mandar para o Warner, né? Junto com o arquivo em áudio do podcast. Torçam aí para que a gente seja selecionado, né? Seremos os roteiristas, uns garmijones de dinheiro, e depois eles vão dar para trás, não vão fazer o filme, mas a gente já foi pago, então foda-se, né? Melhor esteja o Kevin Smith, né? Exatamente. Falando nisso, era a minha sugestão para o Warner de diretor. Kevin Smith, o cara que tá. Ou então o próprio Guillermo del Toro, que é o especialista em ser contratado, fazer roteiro, trabalhar para os outros e ser mandado embora. É, ser mandado embora não, né? Ele ganha grana e ele não. É, não tá rolando. Tchau. Não vai demorar muito, não. Não tô afim mais, não. Faz o Hobbit aí, se fode aí. Espero que vocês tenham gostado. Caga em regra aí também. Fale outros personagens da DC que vocês gostariam de ver. Alguém tem algum? Rafael. Rafael? Alguém? Fala lá, rapidinho. No inferno. No inferno. Eu quero arrasar. É um morto no inferno. Cita um obscuro aí que você gostaria. Vai, Rafael? Obscuro? Rafael, lógico. Tá certo. Seu Modeste, cita um aí que você gostaria de ver o filme. Gladiador Dourado e Besouro Azul. A dupla. Oh, legal, legal, legal. Você é foda. Liga da Justiça Cômica. Seria foda. Ora, diga aí. Besouro Bizonho. Totalmente metalinguagem. Besouro Bizonho versus Senhor Mix Split. De cara, norte, junto. Tem uma coisa. Batmirim também, porra. Batmirim, pronto. Batmirim. Cara, o Besouro Bizonho tá sendo utilizado nas histórias 952 como repórter, cara. Tipo, e eles usam no finalzinho das histórias. É um tipo de repórter do que está acontecendo dentro das histórias. É muito engraçado essas passagens dele. Oi, eu sou o Besouro Bizonho. Descobriu o episódio de hoje? Se não, vejam agora. É. Oi, aqui. Que merda, é o geninho da DC. É, Marcelo. Cara, o personagem que eu queria ver é um personagem que eu acho que poucas pessoas dão atenção a ele, mas eu gosto muito, é o Rastejante. Rastejante é maneiro, cara. Rastejante é maneiro, muito porra louca. O cara é bem loucão, tem um aspecto muito estrúxulo e é o alter ego dele é um jornalista, cara. Cara, seria tipo o Máscara da DC, cara. É. Exato. Eu ainda penso nele não é mais terror, mas seria interessante. Não, sim, é, não, mas... É um Coringa com poderes e com colorido. Muito louco, né, cara? Mas o Máscara originalmente tem esse lance de terror. Depois virou uma palhaçada. É, o original dele o filme é bem legal. O filme do Máscara é bem massa. É, legal, legal, legal. O Cuban Pitch é muito maneiro. É, cara, e pior que você falou, um personagem criado pelo Steve Ditko. E o que eu vou falar também é uma questão... Né, que não tem nada de super-herói, mas eu só tô falando que é um dos meus favoritos mesmo. Foda. Que surpresa! O Freud ia falar da questão. É, a questão é foda, a questão é foda, cara. Se fizerem um filme do questão, eu sou o primeiro da fila. Só que não vou fazer. E se for a questão lésbica? Também, pô, maneiro, cara. René Montoya é massa pra caralho. Muito bom. Os melhores coadjuvantes do Batman. Sim, sim, sim. Um negócio que seria legal, tipo, depois de um filme da Liga da Justiça, por uma continuação e não sei o que, era fazer um filme dos Novos Deuses, cara. Não, eu pensei no melhor Orion, no Hitman. Pô, o Hitman daria um filme maneiro. Sim, Hitman, cara. Sim. Hitman seria puta, eu quero ver ter peito de fazer um filme rated R com o Hitman. Sim. É, por isso é mais fácil eles fazerem Novos Deuses, eu quero dizer. Ah, tem uns personagens que eu acho que não. Que o Vini ia falar do Starman, né, Vini? Aham. Uhum. Eu gosto pra caramba, cara, mas eu acho que Starman funcionaria mais seriado, cara. Eu acho que um filme. É, no SBT. Assim, é, exatamente, cara, exatamente e tal. Podia inclusive fazer uma mistura, né? Misturar ele também com aquele que tinha aquela estrelinha que desenhava o carro, ficava massa velha, né, cara? Isso. Não, não, aquele seriado do cara que tinha uma estrelinha que ele desenhava. Automan, cara. Podia fazer uma mescla de Starman com Automan, ia ficar maneiro, cara. E a pessoa maior tinha que ser do David Bowie. É isso aí, senhores. Se tem aí também outros personagens ou outras ideias que vocês tenham aí mirabolantes e tal, que a gente considera roubar a sua ideia e colocar no nosso planejamento que vamos mandar pra Warner, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa Zona do Carvalho. Até o próximo podcast e whatever! É isso aí, cambada. Leitura de comentários. Opa, não era bem isso. É podcast 133. Preconceito, que é o Freud. Estamos aí com o senhor Alex Matos, senhor Romenick, senhor Vini, senhor Modeste. E vamos começar aqui. Senhor Romenick, você que nunca participa da leitura quase, selecionou alguma coisa aí desse podcast? Sim, eu selecionei aqui um do Renver. Ele fala que a opinião dele sobre as cotas é polêmica. Ele diz que acredita que a curto prazo elas funcionam e ajudam negros a se equipararem aos brancos. A curto prazo defende esse esquema de cota, mas a longo prazo ela precisa ser mudada, ela precisa ser cota para os pobres. Eu entendo o ponto de vista dele, mas eu discordo. A longo prazo, a solução é melhorar a educação no nível geral. Não tem essa, o cara é pobre, o cara é rico, ele tem que ter basicamente a mesma educação. É nisso que eu acredito. E a curto prazo também, esse negócio de cotas raciais ou cotas por algum motivo é muito subjuntivo. Cotas sociais são os mais indicados mesmo, para médio, curto ou longo prazo. É aquela velha história, né, que todo mundo sabe. Na verdade, a cota é uma coisa que ela tem sua validade, tem sua importância. Mas ela tinha que estar associada, a própria criação da cota deveria estar associada a um planejamento de educação que equiparasse o ensino público, dar um público de qualidade com qualquer outro ensino do país. Exato. Só que nunca vão fazer isso, né? Então eles fazem um remendo, vamos dizer assim, que vira pra sempre e nunca vão melhorar a educação de verdade. É isso. E é ruim, porque é ruim pra todo mundo, né? Independente da raça, da cor, do credo, do que seja. Eu, como bom jogador de RPG, eu sou a favor da cota de malha que pelo menos protege. Ah, meu Deus. Tá bom. Eu sou a favor das cocotas. Ui, é porra. É uma co-participação nas cotas. Cocotas. Senhor Alex Matos, o cara mais adorado do Arema, que recebe vários comentários elogiando suas participações, dizendo que você é simpático, agradável. Quando? No entanto, perde seu tempo com bobagem. Diga aí. Quando foi isso? Onde tá? Diga aí seus comentários, cara. Parei o comentário aqui do Seth Mustang, né? Ele falou assim que é aquela coisa manjada, né? Os caras ainda acham que a gente faz podcast ruim, manja. Ele fala assim que tem uma série, sempre deixa o pé atrás. Pô, não, mano. Todo podcast do Areva é bom, menos esse que a gente acabou de fazer agora há pouco. Semana que vem. Exatamente. Mas, então, o comentário pertinente do rapaz aqui, ele fica falando que ele fica surpreso de saber que o Modesto tinha um programa de rádio, né? Aquela coisa toda, blá blá blá blá blá blá blá blá. Eu também fiquei surpreso que o Modesto tinha um programa de rádio, sabe? Eu fiquei imaginando aqueles programas de rádio dos nazistas, manja, aquele negócio assim, vamos exterminar a raça ariana, aquela coisa toda, né? Que, olha aí, Modesto. Filho meu da puta. Deus. Obrigado. E o nazista faz um programa sobre o extermínio da raça ariana. É isso que eu entendi, Alex? Que você é um historiador. Ele é muito burro, cara. Ele é muito burro. Não, ele tá lendo errado, porque o Sétimo Stein falou que não ficou surpreso. E ele tá falando que o cara falou que ficou surpreso. Puta que pariu. Tu não tá tomando teu remedinho, né, Alex? Ah, eu tô, mas de vez em quando eu dou umas recaídas. Bom, eu também separei aqui o Nathaniel Metz. Bom, ele tá falando assim que, uma coisa bem pertinente, brasileiro não tem preconceito contra negro, gay, judeu ou nordestino. Brasileiro tem preconceito contra pobre. Velho, eu concordo completamente com essa porra dessa frase, velho. Saca? Aí ele fala que não sabe onde que eu ouvi essa merda, tá aquela coisa toda, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Mas eu concordo, cara, é que a gente falou no podcast mesmo. Não sei quem foi a pessoa inteligente e simpática e carismática que falou sobre isso, mas o negro, ele deixa de ser negro quando ele ganha um dinheirão, sabe? O cara fica rico, ele deixa de ser negro. Todo mundo que mora na favela é negro, mesmo se o cara for branco, foda-se. É pobre mesmo, pobre, o maior preconceito, acho, do Brasil atualmente é contra pobre mesmo. É pertinente esse trem aqui. Mais ou menos. Tem muito preconceito racial, sim, pela cor. Infelizmente, até hoje tem. É triste, mas é verdade. Não, mas eu concordo. E preconceito tudo é uma merda, velho. Senhor Vini! Eu separei três comentários aqui que provavelmente eles não seriam elencados a público se fossem normalmente em outros podcasts, mas aqui vocês também têm a participação, então a gente vai falar. O Edu Alhai disse: bela discussão, rapaziada, parabéns. O Garibilbo Bolseta disse: ótimo podcast, gostei muito. E o Kural King colocou aqui: ouvirei amanhã quando não tiver nada pra fazer, whatever. mas ele depois ele voltou, rapaz, ele voltou. Ele retornou depois e falou: ótimo podcast. Eu tinha algo pra falar sobre ele, mas esqueci o que era. Só lembro que foi muito bom. tava na maconha, né? Eu só queria comentar uma coisa rapidinho aqui, que o Cláudio Lima colocou aqui que ele tava atualizando lá no iTunes e não aparecia nada e tal. E o Alex depois falando que tava tudo ok e tal. O Alex teve um dia também que teve problema tal pra baixar pelo iTunes. Posso falar? Deixa eu explicar. As pessoas têm que entender uma coisa. É, o processo do iTunes, do Areva, é um processo extremamente manual. Processo lento, né? O bagulho é louco, mas o processo é lento. Quando eu recebo o podcast, ainda na quinta-feira à noite, pelo menos, do editor, que seja, que agora temos milhões de editores diferentes, eu consigo colocar o podcast já no feed, porque vai refletir no iTunes antes. E já teve alguns casos que o pessoal reclamou, mas é porque o podcast só saiu já próximo da hora de ser atualizado. E aí eu só consigo botar ele no feed por problemas técnicos pessoais de noite. Então às vezes atrasa por causa disso. Agora nesse daí não teve isso. Eu não sei qual foi o problema que ele teve, mas o podcast já estava atualizado sim no feed. Deveria estar refletindo normalmente no iTunes, como refletiu no caso, né? Pro Alex que fez o teste lá e disse que estava ok. Não sei qual problema que o Claudio teve. Espero que ele agora já esteja recebendo normalmente. E desde manhã, talvez seja o problema do iTunes, cara. Porque eu não baixo pelo iTunes, eu baixo pelo um genérico, olha, muito melhor. Olha, é bem provável, cara, porque a Apple tem mania de dar essas mancadas aí, porque é uma empresa muito. Tá começando agora, né, cara? Então os caras tá novo, uma hora ele tá aprende, velho. Cara, eu só queria falar mais uma coisa, como diria o tio do Jack Chan, sobre esse negócio. Eu queria falar que eu curti pra caramba o podcast também, não coloquei isso nos comentários lá, mas eu até falei pro Marcelo que a edição ficou legal, o papo de vocês ficou legal pra caramba, e falar pra galera lá que às vezes comenta no Facebook ou então até no blog, que assim, cada pessoa tem uma opinião, gente, e se a gente consegue discutir a ideia, né, do porquê que você tá defendendo aquilo, eu acho que é válido. A gente não pode também ficar crucificando todo mundo de, você gosta de tal coisa e tal, aquela coisa do modinha. Tô vendo que existe muito modinha também, você... Que nem o Modeste falou durante o podcast lá de ser acusado de ser homofóbico por não gostar de alguma coisa. A gente tá sujeito a isso, cara. Do jeito que tá virando moda a coisa de falar que tudo é homofobia, então se você não gosta de uma coisa, não puder dar sua opinião, não ter liberdade de expressão, você acaba sendo, né, tolhido de um direito também que é seu, de dar opinião e tal. Então, se tiver embasamento essa opinião, se você não tiver realmente sendo preconceituoso e tal, eu acho que vale a pena a gente discutir, mas... Toda discussão às vezes fica mais inflamada e é muito complicado. Às vezes a mesma coisa que o cara fala, dependendo do tom, tem uma conotação diferente. A gente sabe disso, né? Então o bom senso das vezes a pessoa, dependendo do que fale, é muito complicado, tanto pra quem fala quanto pra quem ouve. Às vezes já interpreta de outro jeito. Mas é isso, tem que discutir mesmo, porque é só assim que fomenta o pensamento sobre os assuntos. E outra, a gente vive numa democracia, cara. Você tem todo o direito, pra ser entre aspas, né? Mas, você tem todo o direito de não gostar de uma coisa ou gostar de uma coisa. Se você é homofóbico, beleza, cara, você é homofóbico. Você tem medo de viado, que a palavra exata é essa, é fobia. Tem medo de homossexual, você tem medo que o cara te coma, que senão você vai começar a gostar, sei lá. Você tem todo o direito, você não tem direito de hostilizar, sabe? Exatamente. Aí é que tá. Eu, por exemplo, eu tenho medo do caralho que o negão me pega por trás e me arrebenta, entendeu? Isso é um medo normal. Já pensou o Romenick te agarrando por trás, hein? Ai, não, Romenick eu deixo. E pra todo mundo que tava me chamando de homofóbico, ó, eu dei meu bizuinho essa semana, eu não posso mais ser homofóbico, porque agora já entrei pro time. Ih, agora bizuinho. Agora eu gostei. Então, e eu já fiz colonoscopia. Então... Tá certo. Então, já era virgindade, né? É. Mas algum Vini? Não, só isso aí. Então diga aí, senhor Modeste. Então, em primeiro lugar, antes de ler os comentários, eu queria agradecer a todo mundo que mandou volta a Freud. Deu pra ver que minha apresentação foi bem aceita, né? Pior coisa que tem, né, cara? Foi sensacional. Eu apresento aqui com uma legião volta a Freud. Daí, quem não fez isso foi o Cláudio Lima, que acho que confundiu um pouco o que eu tinha dito e tal. Ele colocou aqui: laico é isento. E como assim abraça toda a religião? Quando o governo tira dinheiro dos menores para sustentar a cristã, isso aí, você que tá dizendo que o governo sustenta alguma igreja cristã. Que eu saiba, existe um monte de ativista GLBT porque tem apoio do governo e verba do governo para isso. Então aí, se você tá colocando que o governo dá dinheiro para a igreja, eu já não sei disso. Quem dá dinheiro para a igreja, geralmente é o povão, que dá cartão de crédito sem senha e o pastor pede a senha, né? E aí, logo abaixo, o porco tentando corrigir a sua cagada, Claudio Lima coloca: acho que o modesto que dizer, o Estado autoriza todas as religiões quando usa o termo abraça. Exatamente. Ele não tô dizendo que o governo dá dinheiro para a religião. O governo não dá dinheiro para a religião. Ele isenta de imposto, o que é diferente. Isso você que tá dizendo. Você deve ter alguma informação, inside info. Você e o Claudio Lima tem que se resolver, vocês dois aí. Porque o Claudio Lima tá afirmando que ele tira dinheiro. Você tá dizendo que não tira. Aí vocês pegam as suas provas, vão para o tribunal e resolvam isso lá, entendeu? Porque eu não sei. Eu sei que o governo dá dinheiro para muita gente que não deveria dar, entendeu? De tudo que é lado, entendeu? Isso eu sei. Agora, provas eu não tenho de nada. E aí, na sequência, o Álvaro Ferreira colocou aqui: excelente cast. Adoro esse neologismo. Cast. Excelente cast. Parabéns pelo tema escolhido e pela naturalidade ao tratá-lo. E volta Freud, viadinho. Aí é mais um dos partidários do Freud. Viadinho é a sua voz. Cara, ainda bem que quando eu editei o podcast do Star Wars, não falaram: volta, Marcelo. Eu ia ficar mal. Isso daí, cara, foi só por causa do início do podcast que o pessoal, que o Modesto enrolou e aí o próprio pessoal falou isso na hora. Só isso, só por isso, cara. Não tá o falando... Modesto, você mandou bem, cara. Voltei pra caramba, não tô fazendo falta nenhuma, ele não deveria nem estar aqui hoje. Que isso. Aí eu já não concordo. A maior prova de quando eu participo do podcast fica uma merda foi esse que vocês acabaram de ouvir, e o da semana que vem, então... Prepare-se pra merda que vai ser. Ai, meu Deus. E aí eu queria só... Queria edição, vai salvar. Queria citar as... Falou o próprio editor, hein? Olha como é que o negócio tá grave. Então, eu queria citar as pessoas que foram ao nosso Facebook e comentaram lá no post sobre o nosso podcast: o Beppo Magnum, o Fidel Tachini e a Renata Aparecida Penha. E agradecer vocês, mas as 15 pessoas que curtiram: Vinícius, não, esse não conta porque é do blog, André Luiz Silva, Everton Vinícius, Gil Silva Ferreira, Álvaro Ferreira, Renata Aparecida Penha, Macaíba Fontes, Maurício Pacheco, Paulo Rafael Rodrigues também não conta, Thiago Moura também não, Curau King, Fidel Tachini e Beto Magno. Muito obrigado a vocês que foram ao nosso Facebook e deram seu joinha pra nós. Então tá certo. É, rapidinho aqui, o Javali Juvenil X9 do Porco fez 500 bilhões de comentários diferentes aqui sobre o podcast, colocou links, chamou o Modeste de filhinho de papai, leia tudo. Chamou ele de branquelo sinistro, filhinho de papai, defendendo o status quo. Faltou misógino. Concordo com o cara. Falou uma coisa que ninguém entendeu até agora. Ele falou que o ProUni tem corte racial em formadores. Aí botou um monte de links. Eu olhei os links. Eu não entendi que corte racial é esse que ele tá falando. O ProUni tem uma quantidade de vagas destinada pra parte racial. Mas não entendi o que ele quis dizer com a palavra corte racial. Ele não... errou. Para de pegar no pé do cara, velho. Não, eu não entendi. Eu tô só falando. Não, que... ele errou. Deve ser corte. Deve ser forte, né? Eu sou burro e ele é informadão, então eu não entendi. É isso. Basicamente é isso. É a segunda semana que nós estamos chamados de sem cultura, né? É, a gente. Merda, Freud, antes de você continuar, tem a pergunta que o povo quer saber. Tá todo mundo perguntando, todo mundo quer saber. Por que Freud não participa de podcast sério? Mas eu ia falar aqui, rapaz, o que foi o comentário? Acho que foi o Gil Silva Ferreira que falou assim: o Freud não participa de temas sérios. Não, Gil Silva Ferreira. Tema sério, eu preciso. Isso é uma coisa de qualidade, entendeu? Quando eu participo é pra falar merda, então por isso que eu não participo. Não, é brincadeira, foi até bom não ter participado desse, porque eu participo sim, cara. O de consciência, por exemplo, foi o 41, é um podcast que foi muito legal, que eu participei, e eu acho até que muito do que eu teria pra falar nesse, eu já disse mais ou menos a minha linha de pensamento naquele. Eu acho que foi bom ter outras pessoas participando desse. É, e outros podcasts também, considerados sérios, eu participei, não participo de todos os podcasts, só isso. Eu da semana que vem, teoricamente, teoricamente era um podcast sério, o Freud participou, ele não ficou sério. E ficou uma merda. Então é por isso que eu falo. Quando eu falo que eu não participo, fica uma merda, as pessoas não entendem. É verdade. Vamos lá. É, o Alex ST ouviu o podcast 2 da madrugada de uma sexta. Minha vida está mesmo meia boca. É, tá mesmo, Alex. Que merda. É mal de Alex, hein, cara. Pois é, mas deu parabéns. Muita gente elogiou, né? O Heimer falou que foi um dos melhores, se não o melhor podcast que ele já ouviu na vida. Olha só. O Heimer não conta, cara. Ele é putinha nossa, vai. Senhor Modeste, você com grande participativo nos Facebook, coisas e coisa e tal. É, diga aí como é que o pessoal contacta a gente. Pelo Facebook/Whareva, no Twitter no @Whareva e no e-mail, qual que é o e-mail mesmo? Não sabe. Por isso que ele participou da promoção trilogia de merda, tá vendo? Nem o cara do blog sabe que o nosso e-mail é contato@whareva.com, mas a merda está acumulada. A merda está acumulando, literalmente, aqui na sede do Whareva. Tá fedendo pra caralho. Se quiser ganhar esse incrível prêmio de ser citado como ganhador da promoção Trilogia de Merda, tem que mandar um e-mail pra gente, curtir nosso Facebook e seguir no Twitter. É um prêmio. Não ganha nada? Isso aí, eu dou uma caixa de paçoquinha pro cara. Vai. Aí já temos um prêmio, hein? Já temos um prêmio. Vai ganhar uma caixa de paçoquinha. Toda a responsabilidade sobre o envio ou não do prêmio é do senhor Alex Matos, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa bagunça. Curtam o próximo. Eu só vou realçar o que eu já falei. Gostei muito do último podcast. Tá de parabéns a galera que participou. Agradecer ao Porco, que inclusive falou várias, recebeu vários comentários elogiosos lá no Facebook dele. Muita gente falando pra ele que o podcast foi muito legal, elogiando. E é isso. Esperamos que tenhamos feito nossa parte aí para fomentar essa discussão de uma forma sadia e tentar diminuir um pouco o preconceito e a intolerância contra toda e qualquer pessoa, certo? Até o próximo podcast. Valeu! O Batman falando, tá na cara que ele liga você, cadê o Batman? Aí, entrou de novo, agora ele foi pro pântano agora. Agora ele tá no pântano, hein? Que merda, agora ele... Modeste é o verdadeiro monstro do pântano. Vem comer minha frutinha, vem, mora. Ui. Não, obrigado. Isso vai ser usado contra mim. Isso vai pro podcast especial Modeste. É, vai ter um podcast. Olha isso, Marcelo. Providencia. No final do ano, em vez de making of, vai ser podcast Modeste. Só furada do Modeste. Vem comer minha frutinha. É. Vai fazer Dudu. Com o funk, vem comer minha frutinha. Eu até perdi o que ia falar. O cara conseguiu o Josueldo, como a gente já deu parabéns pra ele. O cara é realmente... Oh. Meu Deus. O cara é... Oh. Veloz e Furioso. Foi móvel isso? Foi a moto do Robin. É, foi, não, foi o Thor, rapaz. Foi o Thor com a sua... lambreta. Ele não monta na lambreta. É, o Thor e sua lambretinha. Mas então, vamos lá.